Quina. São cinco e mais dois. Quina. Quina significa o quê? Da onde vem a palavra quina? Tá, então, como eu tava falando com o Igor, não era dois. Ah, para. Era burrice quatro. Tem limite, cara. Não era quatro. É uma saída pela tangente. Nada a ver com o podcast, mas eu preciso comentar. Foi muito bizarro. O moleque da nossa sala, que o pessoal zoava muito ele, que ele não tinha ficado com ninguém. Um dia ele chegou mó feliz, falando que tinha ficado com uma mulher. A gente, quem que é, quem que é? Aí o cara falou, era uma véia, sem dente. Ele falou, ah, foi até gostoso, era gostoso de passar a língua na gengiva dela. Nossa, me veio uma ânsia de verdade. Eu não acredito, não acredito, cara. Não pode ser. É que tá me dando ânsia. Nossa, cara. Nossa. Olá, ouvintes! Meu nome é Igor e eu já quase botei fogo em um terreno. Na verdade, eu botei fogo no terreno, mas eu quase botei fogo numa linha de transmissão de energia, tipo linha. Porra! Caralho! Olá, ouvintes! Aqui é o Queiroz, seu amigo matemático de sempre, e está começando mais um ConspiraCast, porque o Igor não falou. Igor, você está deixando a desejar, cara. É, eu acho que eu tô ficando com problema, vou ter que frequentar grupo de apoio. É. Mas a minha frase de hoje é brincadeira de criança, como é bom, como é bom. Nossa. Olá, ouvintes. Depois dessa eu vou colocar fogo no meu headset. Eu fui interrompido legal pelo Gabrix, o moço que não consegue abrir o episódio. Mas enfim, olá, ouvintes. Aqui quem fala é Gabs, o amigo pinguim de todas as noites. Se for betear uma bolinha, betei a bolinha do Betis, não a do seu amigo. Isso dói pra caralho. Tá certo. Boa noite, ouvintes. Aqui tipo, quem fala... Foi só comigo? O quê? Não, foi só comigo ou o Gabriel deu uma embotada legal na hora de falar? Foi só com você, foi eu só acho. Só com você, só cara. Só você. Só você. Tá bom, mano. Só você. Só você que conhece o meu jeito de ser. Boa noite, ouvintes. Aqui quem fala é o Rufus e... Licença, Betia. Licença, Betia. Puta, que bosta, mano. Eu odiava isso. LB2. Eu tinha era um pior ódio. Ainda. LB2 era pior ainda, que os dois saíam da casinha. Olá, ouvintes. Aqui é o Gabrix. E eu já perdi muito dedão nesse asfalto, rapaz. Nossa. Então é isso. Acho que pela introdução, você já deve imaginar qual programa que é. É sobre aquela nossa infância marota, infância moleque, que a gente... Eu não, né? Eu nunca brinquei muito, mas... Deixa eu perguntar, mano. Que infância que você teve de queimar a porra do terreno? Infância na prisão. Isso é uma infância. Infância na cadeia, filha da puta. Ah, cara, a vida é louca, né? Sabe como é que é? A gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre jogos, brincadeiras. Falar sobre o Igor ter queimado a rosca. Quer dizer, o terreno, mas tudo isso. Depois dos e-mails. Vamos para os e-mails. Meu amigo. Grande Igor. Igão. Oi, Igão. Opa. Você pode chamar outra pessoa hoje, tipo o Rufus, o Gabrix? Oi, Igor, deixa eu perguntar. Teve e-mail hoje? Teve bastante e-mail. Ó. Mas aqui tem um e-mail do nosso querido amigo Guilherme Freire. Não. Acho que antes de ler o e-mail dele, tem uma pessoa que tá pedindo pra ler o e-mail tem uns 3 episódios. Então acho que é melhor a gente ler o e-mail dele primeiro e depois ler os outros. Ah, que pessoa você fala? É uma pessoa conhecida? É uma pessoa conhecida, amigo nosso aí, host de um podcast grande. Então vamos lá, vamos ler esse e-mail. É o e-mail do Rafael Tanicho. É o host do host do Arevercast. Vocês devem conhecer ele, já participou aqui. Ah, é um chifrinho aí. Episódio 14. Ele manda aqui assim. Lembram da nossa conversa no Whats? Então, vamos lá. Só pros ouvintes saberem, a gente não fica de tiririco com ele no Whats, não. É que tem um grupo de negócios, assim, super sério, onde a gente discute coisas sobre podcast, tá, ouvinte? Uh-huh. Não é um grupo da zoeira. Uh-huh. É, não é igual o nosso do ConspiraCast, que, né? Falar nisso, obrigado, Igor. Ah, de nada. Eu também fiquei muito feliz quando eu achei aquilo lá. Nossa, muito, muito feliz, muito contente. Obrigado. E aí ele manda um e-mail referente ao assunto do programa 22 aqui, que é o Rinha de Monstros de Bolsos Pokémon. Ele fala aqui, lembra da nossa conversa no Whats? Então, vamos lá. A primeira parte deve ser lida pelo Queiroz, com sotaque de cearense. Filho da puta esse... Ele escreveu Queiroz mesmo, né? Ele escreveu Queiroz, é um viado. Eu acho que você pode começar, Queiroz. Ah. Fala, galera. Aqui é Rafael Tanishi e vocês são os filhos da puta por não terem me chamado pra participar desse episódio. Mas, enfim, acreditem ou não as pessoas, eu já tive um clubinho do Pokémon quando estava na escola. Até dava aula pra molecada sobre Pokémon. Sim, talvez eu seja um retardado. KKKKKKK. Hipotáceos. Piada sem graça. É claro, todas as piadas do Tanishi, foram péssimas. Bastante. Em algum momento do episódio foi dito que Red, Blue, porque eu agora sou analfabeto, Blue e Green foram do Game Boy Color. Então, galera, esse roster que vos descreve teve o Game Boy Classic. Sim, e meu primeiro contato com Pokémon foi Pokémon Red no GBC. Na verdade, no Japão, os primeiros jogos foram lançados eram o Green e o Red. Nas Américas, já foi Blue e Red, mas minha cabeça explodiu. Cara, eu não vou imitar o Igor porque eu não sei imitar o Igor e eu não sei sotaque de Piracicabana, então foda-se, Tanishi. Pô, cara, não sabe brincar, né? não sabe brincar. Inventa, sei lá. Eu fiquei revoltado hoje. Fala que é um Piracicabano que veio morar em Rio Preto ou que nasceu em Ribeirão. Nossa, tá, foda-se. Não, Piracicabano que nasceu em Ribeirão, não. Que foi morar em Ribeirão. Né? Piracicabano nascido em Ribeirão e que veio morar em Rio Preto. Fonte. Eu não te fonte. Que not compute. Pinguim falou algo que eu nunca havia reparado. RGB, Red, Green, Blue. Porra! Nada que mude minha experiência com Pokémon. Porém, eu não havia percebido isso. Mas, sobre o jogo 3D do Pokémon, produzido de forma independente, trata-se de um MMORPG. Sim, do tipo World of Warcraft. Mas ao invés de Orc, bichinhos mimimis. Qual é essa de escolher Squirtle? Charmander comanda caralho, teu cu. Ah, esse aí. Seu cuzinho gordo. Caralho. Se não me engano, foi o Rufus quem disse que os primeiros ginásios são sempre de planta ou inseto. Errado. Eu. Fui eu. As primeiras versões, só vai aparecer ginásio de grama inseto em um dos últimos ginásios. Verdade, o primeiro é Pilter. Não, mas ó, de qualquer forma, eu quero que o Igor reprisa. Pela grama. Eu quero que o Igor reprise, que em nenhum momento foi dito referente aos ginásios. A gente falou sobre os pokémons, a maioria dos pokémons que aparecem. Exato. Então, eu achei isso. Inclusive, deixa eu só comentar uma coisa. O Rafael falou que a gente... Rafael. O Tanish falou que a gente não chamou ele pra participar do episódio. E isso é uma mentira do inferno, né, Igor? A gente chamou muito. Amor, mas como ele tem um emprego como testemunho de Jeová, ele não pôde participar. Então, ele tem que acordar cedo pra ir pregar na porta das pessoas, a palavra aí da religião dele. Então ele não pôde participar. Eu gostei do emprego como testemunha de Jeová. Se ganhar pra ser testemunho de Jeová, eu viro agora. Mas eles recebem dinheiro, vocês não sabiam? Tipo, quantas pessoas você converteu pra você entregou a palavra hoje? 3. Ganha R$5. Não, mas quantas é sério. Quantas pessoas você converteu? 8. Beleza, mais R$1.000. E metade do dízimo meteu, beleza. Pior que vai lá, Igor. Eles recebem pra pregar. Vai lá, Igão. Estou decepcionado com tu. Durante todo o episódio, tu faz referência a Digimon umas 500 vezes, levando a crer que tu tenha preferência por eles. Como assim? Em que mundo Digimon é melhor que Pokémon? Ah, tomar no cu. KKKKKK. Agora me veio uma dúvida. Cada Pokémon teria o seu dialeto, certo? Pikachu só fala Pikachu, Charmander só fala Charmander e por aí vai. Então como eles se entendem uns aos outros? É uma dúvida que eu sempre tive. Igor, mano, você nasceu no Rio Grande do Sul, mano. Você é gaúcho, cara. Boiola. Opa. Beijão pro Thiago Santos aí do Rio Grande. Pode escrever. Enfim, eu poderia falar muitas mais coisas, mas já tive os mangás, assisti os primeiros filmes do cinema e ganhei o card do TCG. Lógico que escolhi o Mewtwo. E eu jogo até hoje o card game se deixar, caralho. Mas aí, se aprofundar nesse assunto, fica para uma próxima oportunidade. No mais, ótimo episódio, um tanto quanto nostálgico para mim, porque esse foi o meu jeito de viver por toda a minha infância, adolescência e um pouquinho da minha fase adulta. É nóis, brothers. Parabéns, a qualidade está ficando cada vez mais top. Fui. Valeu, Tanish, pelo seu e-mail. Adoramos essa palhaçada sua que cada um tinha que ler com sotaque. Meu, o pinguim é um retardado, você percebe? Eu não sei fazer sotaque de Piracicabana e nem. Mas você tem que tentar, mano. Você acha que imitei um cearense certinho? Eu não sei. Você sabe imitar um cearense. Sim. Eu não sabia que eu falava desse jeito. Agora eu quero ver o problema do Igor. Ouvintes, vocês têm que perceber isso nos episódios. O problema do Igor é que quando ele começa a imitar alguém, ele não para. Ele vai ficar até o fim do episódio falando em gauchês. Mas travou, Tanishi, tá ligado? Ah, mas por que tu fala isso? E o pior não, o pior é quando ele tenta imitar alguém, acerta o começo e depois ele erra. E ele termina o episódio tentando acertar a pessoa e ele imita mais ou menos um Zacarias. Bah, né? Agora eu não vou errar. Não, você não lembra disso no A Vida Não É Uma Festa, que ele foi imitar o Bolsa e ficou o Arnold Schwarzenegger? Nossa. Mas, puta que pariu. Mas Tanicho, um abraço, um beijo no seu coração, muito obrigado pelo e-mail. Depois a gente vai fazer o jabá de você, pode ficar tranquilo. Ah, mas peraí, eu acho que o Tanicho quis falar que o programa ficou tri. Bah. Tri legal. Ó, depois desse e-mail do Tanicho, tem um cara que sempre manda e-mail. E esse eu queria que o Gabriel lesse o e-mail dele. Por favor, Pinguim, meu grande amigo gordo, pode ler o e-mail do Guizão aí. Em primeiro lugar, eu queria mandar o Lucas tomar no cu. Gordo é a véia. Eu não, você eu é magro agora. Eu sou fofinho. Agora vamos lá. Excesso de gostosura. Não, isso aqui é meu pelo, ele me faz parecer cheinho. Não inventa, não colabora, velho. Deixa ele ficar aqui. Vamos lá. Esse veio do Guilherme Froberto. Assunto, voltei. Seu site eu ou... voltei. Seu site ou blog? Pra ficar. Corpo da mensagem. Olá, seres de suprema inteligência e Gabriel. Também te atinge, Gabrix. Após um período... Gabrix é Gabrix, Gabriel. Não, Gabrix também é Gabriel. Após um período de escuridão... É, depois ele fala que eu não tenho inteligência e esquece de botar um D, né? Após um período de escuridão. Após um período de escuridão, volto a me comunicar com o melhor podcast do mundo, que tem um ET verde na capa. Quem é esse podcast? Ontem estava sem nada para fazer. Estava sem nada para fazer e resolvi assistir Donnie Darko, que há muito me havia sido recomendado. Que porra é essa? É um filme. Continua só. Tá, obrigado. Terminando o filme, fiquei pensando e tentando ligar todos os pontos que ficam avulsos no final. Fui atrás de algumas resenhas e análises sobre o filme na internet, mas todas falam praticamente a mesma, e nenhuma me satisfaz completamente. Oi. Faltou coisa ali. Analfabeto, embotado, burro. Fala que eu sou burro, caralho. Tô sentindo que alguém ficou ofendida. Aquele é meu amigo, então eu posso ligar. Ofendeuzinho. Se possível, gostaria de... Veio na tua mente, não veio, Igor? Veio. Se possível, gostaria de pedir uma resenha a lá com os Piracast. Mano, vai tomar no cu, caralho. A lá com os Piracast, sobre o filme. De preferência escrita por alguém que ainda não conheça o filme ou que não tenha influenciado, que não seja influenciado pelas interpretações clássicas de Donnie Darko na internet. Gostaria de uma ideia nova. Pera aí, porra! Calma aí que esse parênteses foi muito confuso. De preferência escrita por alguém que ainda não conheça o filme ou que não tenha sido, que não seja influenciado pelas interpretações clássicos de Donnie Darko na internet. Gostaria de uma ideia nova. Porra, mano! Depois eu que não tenho inteligência suprema! Gabriel, mas é por isso mesmo. Você tem que extrair as informações que tá aí. O cara falou, é muito fácil. Então extrai, cara, pra mim aí, vai. Você tem que extrapolar a data, cara. Então, peraí, vamos lá. Different. O que ele falou acho foi... Acho que esse primeiro ou é o, né? De preferência escrita por alguém que ainda não conheça o filme ou que não seja influenciado pelas interpretações clássicas de Donnie Darko na internet. Gostaria de uma ideia nova. Ah, agora foi. Saiu depois de uma interpretação meio longínqua, a gente entende. O cara quer que alguém que nunca viu, pega o filme, assiste e fala qualquer porra, tá ligado? É, tipo assim, foda-se. É isso que ele quer. Mas eu acho que esse e-mail é pro Take 5, né, velhos? É. Boa. Aí termina aí o e-mail dele, Gabriel. Grato pela atenção. Ah, e o novo sistema de comentários ficou legal. Agora, quando eu escrevo um comentário no site, aparece minha foto para tornar a página mais agradável. Aí, Gabriel, sim. Nunca escreva um comentário pelo site. Por favor, eu não quero me ver. Nunca escreva, Gabriel. Não quero me ver. Mas obrigado, Gui, pelo seu e-mail. A resenha a gente vai encaminhar pro pessoal do Take 5, porque eles que sabem falar de cinema. Entrega, entendeu? Pro estagiário, que o estagiário entrega lá no setor de resenhas cinematográficas. Então vai, Gabriel. De onde? Lá no setor de resenha cinematográfica, Gabrix. Entrega lá, por favor. O estagiário serve pra isso mesmo. E traz o meu café. Mas muito obrigado, Guizão, pelo teu e-mail. É isso aí, valeu, Guizão. Caralho, de onde veio esse grito? Foi eu, caralho. Nossa. Caralho. Enfim, depois desse momento, revolta do Gabrix. Não consegue, Moisés. Eu queria pedir pra que o próprio Gabrix lesse o último e-mail da noite. É o último, não. É o último. Gabrix. Então vamos lá. Saudações, caros amigos conspirantes. Eu sou o Bruno Birzolino, seu amigo ouvinte de todas as noites. Pai, o cara tá fazendo entrada aí, assim. Até ele tem frase, mano. É, e o Gabrix não, tá ligado? Beleza. Da onde é isso? Eu não tô lembrando. É do Zé, mano. É verdade. Cacete. Eu sei, este e-mail tá um pouco atrasado. Mas enfim, respondendo a pergunta do Lucas ou do Igor, lembro que perguntou. Sim, eu conheci o programa desde os primórdios, porém eu só acompanho de fato toda semana a partir do site .bl. Que no final das contas, fala sério, não sou tão masoquista assim. Uai? É, acho que você leu de forma errônea, mas de qualquer forma... É, tá do mesmo jeito, chega no mesmo resultado. Gostaria de propor um tema, já que o último CC, ConspiraCast, foi sobre o Pokémon. Podia rolar um programa sobre o outro... jogo citado, Dofus. Hã? Quem que citou Dofus? Meu! Até minha avó sabe que esse cara é bicha. Oi? Ah. Que é um jogo muito bom, cheio de easter eggs. Acho que podemos chamar assim, já que até os nomes das raças do jogo tem um significado duplo, como exemplo a Feca, que é um anagrama de café. É, assim, não tem acento, mas tudo bem. E se precisar de ajuda pra pauta, eu tenho certa experiência no jogo. Como se eu nunca tivesse jogado durante um ano e meio Dofus, claro. Você também jogou, Gabrix? Aham. Uhum. Eu tinha conta prêmio, cara. Você era o quê, cara? Eu jogava... A raça principal. Eu tenho um comentário pra fazer. Ah, eu era Oza, velho. Eu tenho um comentário pra fazer sobre o Gabrix falar que tem conta prêmio. Tá certo, certo. Pô, era R$5. Tá certo, cara. E você ainda comprava a revista da Level Up? Não, eu comprei uma vez só na vida. Só pra saber, você fez isso aí enquanto zerava o GTA 8 vezes ou... Não, foi quando eu jogava Ragnarok. Eu jogava server de Ragnarok. Fim do podcast, gente. Enfim, vamos seguir. Segue aí, Gabrix. Continuando. Tudo bem. Aí depois, risos, meio que afogado, tudo bem. Em outro tema legal seria sobre experiências sobrenaturais vividas pelos participantes. Ah, isso daí ia ser meio complicado, que eu sou orelha. Comigo não aconteceu nada. Esse poderia ser ter a participação de um ouvinte, hein? Talvez um sorteio, talvez. Bom, acho que me estendi demais nesse e-mail, então valeu, falou e tchau. Ah, menino pinguim, sobre o Pokémon. É nós, Sheldon Shocker, porra. Sheldon Shocker! Blastoise! Sobre o Shell Shocker, eu só tenho uma coisa a dizer. Vai, Brute Root! Shell Shocker! Vai começar. Oh, então, sobre os programas sobrenaturais, cara, você ouviu amanhã, da semana passada, ouça. Tá eu lá. Ouço o que vai sair da semana passada. O que vai sair semana passada. Eu tô no esquema, tá ligado? Você tá igual o Igor. Tá igual eu, né? Tá tipo o Inception. A gente é... A vida é assim, cara. Minha mente funciona de maneiras que eu mudo. É, cara, você não entende. Peraí. Eu sou um ser pan-dimensional. Vocês ficaram zoando do meu ser pan-dimensionais, mano. Gente, ainda faltou um pedaço. Não, tem mais um e-mail. Só pra vocês saberem, minha namorada que chama Ana, ela tá vestindo uma roupa de que cor? Adivinha. Sei lá, vermelho. Bordô. Ela tá vestindo um casaco bordô e ficou se sabido depois... Que o nome dela é Alex. Nossa. Isso ia ser estranho. Entrou uma luz azul pela janela e você tá vendo o virabrequim dela. De modo que era possível ver o virabrequim. Só tem isso no motor do carro do cara. Mas ainda aqui o Bruno Brizolito, ele manda pra gente inaugurando a área de arte dos fãs. Uma arte, ó, linda. E eu tenho que comentar que ele mandou a arte do Johnny, o Massacote. Nossa, o Massacote, cara. Agora que eu entendi. Então para. Eu vou aproveitar que saiu a piada do Massacote. Eu queria propor um minuto de silêncio pra gente. E Igor, se você puder introduzir o choro do Chaves agora, é válido. É verdade, né? Roberto Bolanos nos deixou hoje com 85 anos de idade. Ele faleceu e é um grande comediante que fez parte da nossa geração, da geração passada, de muitas gerações. Inclusive da nossa infância. Sim, porque o Chaves, ele reprisou e ainda reprisa até hoje. Olha o sucesso. E quando eu era novo, eu via muito Chaves. Só pra falar, gente. Ele morreu na semana passada. É, que a gente só vai ao ar semana que vem. Então, no dia da gravação de hoje, faleceu Roberto Bolanes, então fica aqui pelo ConspiraCast, a singela homenagem referente a Roberto Gomes Bolanhos. Com muito pesar, direi agora. Quem poderá nos salvar? Pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi. Eu acho que seria o Rufus ler legal. O Rufus não leu e-mail ainda. Nossa. Todos leram um pedaço de e-mail, pelo menos. O Rufus, nenhum. Leia um pedaço aí. Então tá, já que vocês querem escutar outra tortura. Eu adoro a sua voz homossexual, Rufus. Obrigado. É um elogio. Vamos lá. E-mail do Leandro Camargo. Olá, me chamo Leandro Camargo. Sou de Atibaia, SP. Conheci o Conspiracast há pouco tempo pesquisando sobre Pokémon na net. E foi o primeiro que eu ouvi. Curti muito e estou fazendo maratona nos em todos os episódios. Sobre o episódio anterior, vocês só se esqueceram de mencionar que a Nintendo salvou o mundo dos games com o Nintendinho, que se não fosse ela, talvez não teria o que temos hoje de games. Seu sim. Nem tanto. Sim, Bomberman era assim também pro Nintendinho. O Lucas mencionou muitos jogos excelentes do 64, mas esqueceu de um que simplesmente é o melhor jogo de todos os tempos, que só quem jogou sabe como é. The Legend of Zelda, Ocarina of Time. Aqui é Nintendo. Continue com um ótimo trabalho. Falou. E aí, o que vocês têm pra falar desse e-mail do cara? Primeiro lugar que Nintendinho salvou o mundo, teu cu. Teu botão, teu ano cheio de hemorroidas e sem pé. Nossa crack. Senhora. Meu Pong, sim, faz o serviço. Nossa, caralho, eu fiquei... Entendinho. Isso foi um fanboy falando, hein, Leandro Camargo. Não tome isso como a opinião do site. Cara, peraí. Mas, brincadeira à parte, The Legend of Zelda realmente é muito bom. Eu zerei o Ocarina of Times e o Time e o Majora's Mask. Realmente é muito bom, mas teu cu que a Nintendo revolucionou o mundo. Só isso pra dizer. Acho que foi um péssimo momento ter lido o e-mail do Leandro, porque o Lucas, que é o defensor da Nintendo, acabou de cair, então ele não vai poder te defender, Leandro. Eu vou abusar da Nintendo agora. Nintendo chupa, Nintendo é uma bosta, Nintendo que se foda. A Nintendo é um lixo. Ah, o Lucas ainda não voltou. Foda-se a Nintendo. Enfia o controle do Nintendo no cu. Aproveita que o Wii vibra e parece um console e põe no cu. E começa a rebolar, seu viadinho. Yes, adorei isso. Tá bom? Oi. Opa. Tá me ouvindo? E aí, beleza, cara? Tudo bem? Consegui voltar, gente. Opa. Então... Que oi. Coisa, não? Diga, nossa. Se você quiser, por um acaso, mandar um e-mail pro ConspiraCast, como é que eu faço? Não, calma que eu ainda não terminei. Eu ainda quero falar sobre o e-mail do Leandro. Fala aí, então. Vocês fizeram alguma palhaçada comigo que eu tô ligado. Se eu Não, eu não tenho nada a ver com isso. Eu só quero dizer que foi ato de fanboy. Sobre o Leandro Camargo, ele é foda porque ele falou da Nintendo ali. Eu no calor do momento, no calor do momento da discussão, eu me esqueci do The Legend of Zelda, porque ficaram gritando na minha cabeça. Porque o cara não tem argumento, ele fica levantando a voz pra provar que o console dele é melhor. Levantando a voz, levantando da cadeira, subindo na mesa. Então, ele aproveitou que eu não tava aqui pra falar e ele foi falar, eu falei alguma bosta sobre a SEGA, eu tenho certeza. Mas muito obrigado, Leandro Camargo. Dá licença que eu tô falando. Para de ser sem educação. Para de ser sem educação que eu tô falando. Não me interrompe, viu? E aí, dá licença, mano. Puta, ô Igor, caralho. Mas, Leandro, muito obrigado pelo seu carinho aí. O Nintendo é foda, muito bem. Tá certinho o que você falou, concordo com tudo. Leandro, ó, muito, muito bom você falar que você achou o site pesquisando, né, por Pokémon na net. Eu não sei qual foi o nível de pesquisa que você fez, ou quais as palavras, ou a profundidade que você usou de pesquisa, mas é muito bom saber que o SEO do site tá funcionando muito bem, tanto pro site quanto pro meu trabalho, que eu trabalho com isso. Então é muito bom saber que o que a gente usa pra SEO tá conseguindo atingir um grande público, tá proporcionando a vocês ouvirem o site, ouvirem os programas. Muito legal isso. Nossa, falei bonito. Muito mesmo. Só pra constar, Queiroz, eu não toquei no nome da SEGA durante a minha fala sobre o Nintendo, tá? Você pode perguntar pros outros Igor. Dois. Ouvintes, essa aqui, tocou a musiquinha do Plantão da Globo aí, porque essa aqui é uma leitura de e-mails extra-oficial que chegaram cartas aqui no nosso palácio do ConspiraCast, que a gente vai ler antes de entrar as férias, porque depois vai ser muito tempo, esses e-mails vão se perder como lágrimas na chuva. Em que mês nós estamos? Nós dezembro. Estamos em dezembro. Porque se fosse lágrimas de chuva em novembro, seria... Uma November Rain? Aí ia entrar um cara meio ruivo cantando uma música no piano, né? Mas e se fosse março? Cara tocando guitarra. Águas de março. Fechando o verão, porra. Aí, mas isso aí já não é legal, porque coisa... Claro que é legal, cara. Pô, é um pau, é uma pintura. Brasil, né? O Gabriel já gostou, já. Que é pau, é pedra. É o resto de toco, é o toco sozinho. Então, aqui, bom, ó. Mas, Igor, oi. Você traz aí novidades, traz e-mails. O que você traz pra gente aí? Eu tô selecionando um e-mail aqui, ó. Que eu vou pegar. Que esse vai ser uma leitura de e-mails meio surpresa aqui. Ok, ó. Esse aqui eu queria pedir pro Gabriques ler. Putz, lá vem. Que ele é que tem um sotaque mais interiorano aqui de nós. De todos nós. E ninguém puxa o R aqui. Tem um bando de caipira. Só o Gabriques que é o caipira. Caraca, ele mora em Castilho, cara. Ó, Lucas Conda. Olá, eu me chamo Lucas Conda e moro na cidade vizinha de Três Lagoas, Pacata, Castilho, São Paulo. Eu conheci o Conspira procurando podcasts sobre assombrações. E eu conhecia... Puta, cara, história, nossa. Nossa, meu Deus. Eu tenho certeza que ele escreve farmácia com um PH. É, na verdade, essa história tá certo. É tipo um caos, é, né? Em pronúncia tá, né? Não, ele tá certo mesmo, escrita também. História é tipo um caos. É, quando não é verdadeiro. Ah, entendi. Uma história de amor, de aventura, de magia. Voltando. Só tem a ver. Voltando, vamos lá então. Eu conheci a história do mendigo enrolado no carpete. E ele era conhecido. Repete? História do quê, amigos? Enrolado no carpete. Mendigo. Mendigo, né? É mendigo, não. Não, não é mendigo. É que o Gabrix gosta de pão com mortandela. Tá certo. Mas eu acho que quem fica corrigindo os outros é idiota. Ah, eu não faço muita questão de falar certo. Eu não faço muita questão de falar certo, não. Também não. É que doeu, cara. Pô, mendigo, porra. A história com ele, do mendigo enrolado no carpete. Ele era conhecido como Mantão. Escutei a história sobre ele na melhor maneira. Foi quando juntamos uma galera e fomos acampar naquele bosque de pinheiros que se situa na Vila dos Operadores. Sim, sei onde Fizemos uma fogueira aí e começamos a contar histórias de assombrações. E o morador da vila soltou essa pra nós. Ele peidou a história, é isso? É. Essa história é sobre o Mantão. Um velho de barba longa, cabelos grisalhos, que enrolado um manto assombrava esses arredores. Eu já vi esse velho. É, pelo jeito que ele tá falando aqui, deve ser o cara peidando o assunto. Foi quando eu tava voltando da casa do meu primo, já de madrugada. Eu estava caminhando, beirando os estacionamentos, quando escutei a tosse vindo do mar. Como eu sou curioso, já imaginei. Tinha um peão fazendo coisa errada ali. Me escondi no estacionamento. E observando bem o mato, eu vi um velho enrolado em um manto preto. Imaginei, que porra é aquela? Notei que tinha algo em sua mão. Era um gato morto. Ele estava comendo ali mesmo, cru. Sem saber o que fazer, eu corri até minha casa, com o calcanhar batendo na nuca. Zote. Caralho, velho. Como que foi assim? Caralho, o cara virou o Sonic, mano. É a Samara correndo, porra? Nessa porra. E não dormi naquela noite pensando na cena que presenciei. É isso. Aí, conspireiros? Conspireiros. É, conspireiros. O podcast de vocês... Ei, é de sacanagem isso. Vocês. Eu já percebi. Ai. O podcast de vocês estão ótimos. Concordância? Nice. Continua assim, valeu, falou. É só assim, pra contar, né? É, em primeiro lugar, eu queria falar que esse cara aí, ele não tem muita credibilidade, porque ele falou que ele tava caminhando, beirando os estacionamentos. Ou seja, ele tava rapando o muro, bêbado, caindo pelas tabelas, né? No mínimo. É. Essa parte do curioso que ele falou ali, dá pra perceber que em Três Lagoas tem muito maconheiro, né? Porque... Também. Então, pião encostado no mato... Opa, primeiro que ele tá em Castilho. Mas ele falou, não, a cidade é vizinha. Ah, então tá. Então Castilho então, tem muito maconheiro. Sai pra ler. Os dois. Então, tá. O pior é não. Castilho então tem muito maconheiro, porque o cara tava no mato fazendo coisa errada. Ele achou que fosse maconheiro. Tá bom, então. Você, muito obrigado, Lucas Conda, pelo seu e-mail. Adorei saber que você é de Três Lagoas. Eu também sou. Ele assim é de Castilho. Meu... Ele é de Castilho. Sai pra ler. Sai pra ler. Muito obrigado, Lucas Conda, pela oportunidade de tomar mais um porra do corte. Esse Conda já... Eu tenho uma pergunta pro Lucas Conda, eu vou convidar ele a mandar um outro e-mail. Você vai... Esse Conda é de Anaconda? Ai, cara. Puta ai, que pariu. Vou ter que pegar a música da Nicki Minaj mesmo? My Anaconda Don't. My Ana. Ah, não. Direto pro financeiro, né? Essa. Você tá educado, Igor. Agradece a porra do e-mail do Lucas. Ah, ô, Lucas Conda, valeu pelo seu e-mail aí. Se fosse Lucas Honda, ia ter um amigo nosso que ia querer seu sobrenome. Nossa, ia dar pra você. Isso é instantaneamente. Instantaneamente, tá, mas valeu. Cara. Valeu pelo seu relato aí. Mande mais e-mails e mande mais histórias. Que bom que você gostou e que bom que você achou o nosso site procurando no Google, porque eu tô ficando muito feliz de ver muitas pessoas falando que acharam o site procurando no Google, que significa que eu tô fazendo um bom trabalho. Eu fico feliz de saber que... E eu fico feliz de saber que na região vizinha da minha cidade ali já chegou a internet, cara. Logo, logo cheguei em Três Lagoas. Como se eu não tivesse aqui, né? Eu tô zoando, ô cu. Você vai na prefeitura, o Gabrix hackeia a internet da prefeitura pra... Eu tô zoando Castilho, porra. Peraí que eu vou mandar o e-mail, porque ele tem uma formatação especial aqui. Fascículos 1 a 36, chame Gabrix. Conta nada, hein, Gabrix. Ó, quero dizer que não tem nada a ver com esse e-mail aqui, hein. Caraca, velho. Ó, recebe aí, porque tem uma formatação especial. Então, o... Coitado. Não... Eu quero ler enquanto o Rufus decanta esse. Decanta, declama. Declama. Não, ele vai deixar o e-mail parado, depois ele vai olhar, as letras estão tudo embaixo ali, separadas. Você sabe que pra gente poder entender o que muitos ouvintes escrevem pra gente, tem que ser assim, né? Então, defoda-se. Mais ou menos. Defoda-se a todos. Gabriel, você tava tão bonito hoje, cara. Você não me viu? Pois é, mano. Por isso que você tava bonito. Se eu tivesse visto. Ô, Lucas, você lembra daquele esquema que eu te falei sobre o Burger King? Enfia no seu cu que você não vai comer nada. Que nervosa. Vai, Rufus, manda pra lá. Tô até com medo de ler o que tá escrito aqui, mas vamos lá. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Ouvi o último podcast e achei o máximo. Ri muito de vocês com medo do Lucas. Perdendo... Pera só um pouquinho. O que quer dizer essas porra desses underline? Coisa artística. Ouvi o último podcast e ri muito de vocês com medo do Lucas. Perdendo sua dignidade perante a todos os ouvintes e possíveis alunos, como eu. Infelizmente, ainda não tive tempo de ouvir todos os podcasts. Mas outro que ficou sensacional foi sobre Pokémon. Muito bom relembrar essas coisas de infância. Apenas gostaria de levantar algumas questões. Cara, rapidão, antes de continuar, eu acho que o negócio é pessoal. Acho que ele até sabe quem mandou o e-mail. Sim, já imagino. Rufus é uma bicha medrosa e por isso mal participou ou só não tinha boas histórias? Ah tá, isso é uma pergunta. Matheus é sua companheira. Igor, você que gosta tanto de extraterrestres, o que você faria se fosse abduzido? Por hora é só. Espero mais episódios engraçados. PS. Reparem que este e-mail está na diagonal, mostrando grande importância. Não entendi, Júlia. Ok, ficou um lixo. E o... No próximo escrevo melhor. Valeu. Ela teve uma combustão. Eu vou deixar o Rufus. Porque a gente tem Rufus. Direito à réplica aqui. Não, com certeza. Eu tô candidato, por favor. Não, Rufus, o que você achou desse e-mail, cara? Qual que é o recado? O que você tem pra falar desse e-mail? Vamos lá. Primeiro ponto é que eu realmente não entendi por que tem essa... Por que o e-mail tá na diagonal, na transversal, de fiando. Vou explicar agora. Porque na diagonal é o seguinte, essa menina aí, ela é... Eu dou plantão pra ela numa escola aí que eu trabalho. Certo. Não vou falar o nome porque eu não posso ser propaganda aqui. Mas você pode se inscrever. De qualquer forma, eu expliquei pra ela que existe uma coisa chamada leitura dinâmica. Certo. Que você lê correndo a diagonal, e aí você pega as coisas mais importantes. Aí ela quis fazer uma piada, né? Colocando todo o e-mail dela na diagonal. Ok, mas, né? Eu não tenho boa leitura, então não sei se ajudou. Acho que só piorou, mas beleza. Bom, vamos lá. Em minha defesa, cara, eu sou assim, não sou homossexual, não tenho nada contra, mas eu nunca tinha gravado minha voz e me escutado. Então, da mesma forma, eu também estranhei minha voz. Com relação ao Matheus, eu não conheci o cara, então pense o que quiser. Fala aí. Você pode repetir a frase, não sou homossexual, bem devagar? Mas assim, pausado as palavras. Você cortar ou não, né, filha da puta? Pega o não e enfia no seu cu. Acabar. Mas você é assim. Caraca. Lucas zoou o editor. Eu sou assim, eu sou uma bicha medrosa. Lucas zoou o editor. A sua dignidade acaba de acabar no Cozira Quer. Eu ainda tenho o papo de corredor pra me defender. Mas você disse que você é assim? Você falou assim que você é assim. Você não. Nasceu assim, cresceu assim, você vai ser sempre assim, Gabriela! Caraca, velho. Tava demorando. Que é bom parar de usar droga aqui, Mas em contrapartida, eu... Não vou falar nada não, deixa pra lá. Fica... Pelo menos ele aceita. Cara, eu gosto de trabalhar muito na... Tipo assim, deixa eu pensar como que eu vou explicar isso. Cuidado, eu gosto de trabalhar no fato... Cara, cara, você dá pra quem você quiser. Uhum, é seu. Não, a maioria do pessoal aqui já deu cu, já. Se revela. Tipo uma garrafa, né? A maioria já tem relacionamento estável, assim. Bom, só queria finalizar, então, mandando um beijo pra Júlia, que em alguma oportunidade queria conhecê-la pessoalmente, mas... Dignidade já! Bom, vou mandar um beijo pra Júlia, muito obrigado pelo e-mail, Júlia, cara de bolacha. Ela tem a cara de igualzinho a Traquinas, tá ligado? É sério, mas enfim, o bullying vai vir contra mim depois. Mas um beijão pra você, muito obrigado pelo seu e-mail e mande mais e-mail. Vou mandar um beijo pra Júlia também. Beijo, Júlia. Zoando puta que pariu. Outros integrantes do podcast, pode zoar todo mundo. Gabrix, por exemplo, é gago, você pode usar isso no seu próximo e-mail. Ah, então, só respondendo a pergunta, Júlia, se eu fosse abduzido, eu ia acordar em um ambiente que as paredes se movimentam e eu não sei onde eu estou. Você veria o interior da nave, de modo que as placas se movem formando outros cômodos. Eu ia adentrar a nave por debaixo, sabendo que era uma placa, uma nave mãe depois. E eu ia ver a mim mesmo com uma roupa diferente. De que cor? Que cor? Bordô. E quem te levou pra essa nave? Veio a ficar sabido? Foi o Alex que me levou pra essa nave. Tipo, ninguém deve entender essa piada que a gente faz. Só a gente. Tem um e-mail aqui que... Pode mexer seu, faz esse telefone. Não sei, Bom, vou deixar aqui, quem quiser ler, pode ler. É, deve ser daqueles e-mails que fica aparecendo... Eu quero ler. Agradecendo o Igor. Pode ler, Gabrix. Não, não é. Gabrix, não, porra. O Gabriel, lê. Se fosse um e-mail glorificando a mim, eu ia ler. Eu gosto de. Tipo aqueles pessoas... que você escreve no final de semana. É, que eu escrevo e mando com e-mails fakes falando como o Igor é um editor, agora ele tá acertando tudo. Hey, o Igor. Hey, o Igor. Pera, deixa eu pegar um minuto pra mostrar como isso é uma bosta. Hey, o Igor. Ah, não, velho. Não, parei. Nossa. Esse e-mail que a gente recebeu de um grande amigo nosso, Arroz com Conteúdo, ou os outros. Me diverti bastante com esse episódio. Dentre as histórias contadas, realmente, a do anjo já havia pesquisado. Acho bizarro. Em relação à Deep Web, muita coisa é mito e muitas coisas são verdade. Consegui chegar na terceira camada. Porém, depois de perceber onde estava me metendo, preferi sair e nunca mais entrar nessa camada. Posso confirmar que depois de uma semana dentro da Berg Web, eu ainda usava o sistema Windows podre. Meu computador, na madrugada, ligou sozinho e se conectou na rede. Porém, nada apareceu. Imagina o cagar. Isso aí não foi culpa de hacker, não, viu? É assombração. Bom, o que não me falta são histórias bizarras, mas vou me resumir a dizer que curti bastante. Gostaria de perguntar se o Gabrix é solteiro. Opa! Opa! Um, dois, três. Ah, não acredito. Rufus! Gabrix, tem uma pergunta aqui dos outros pra você. Ele falou que ele foi cozinhar um ovo, mas tinha um pinto dentro. Cara, vocês pegam tanto no pé do garoto que estou realmente comovido com o pequeno. Abraço, meninos, e até a próxima. Zoto, vai. O pequeno aqui tem 1,83m, né? Puta, pior é que é verdade. Não, é porque é o seguinte, Gabriel. O ouvinte de podcast, ele fantasia sobre os integrantes. O único ouvinte da gente que tem pro ouvinte interagir é a nossa voz. Então o ouvinte imagina várias coisas, tá ligado? Imagina o que quiser, né? Diga-se de passagem a Júlia. O cara ficou sentido, velho. É um lenhador, mas é um lenhador que possui um machado rosa. Qual o problema disso? Fale por você, amigão. Gabriel, por exemplo, a pessoa ouve ele, ela pensa assim, é um sujeito gordo. Não, acertou, porra. Não, mas é também isso, parece o Hulk. É isso mesmo, cara. É isso aí, tá? Tudo correto. O Gabriel, por exemplo, ele é gago, então você imagina que as pessoas corcundas, baixinho, anão, tá ligado? Tá certo. Mas, Zotovaz, muito obrigado pelo seu e-mail, pela sua participação no episódio. E assim, eu gostaria de falar em nome da equipe ConspiraCast pra você. Superstição! Superstição! Hey, Igor. Não, mas ó, seguinte, pessoal, estamos em clima de férias já, a gente já avisou até. Igor, você pode explicar um pouquinho pra gente como é que vai funcionar esse período? Então, vai funcionar assim. No final do episódio, vocês vão ouvir que a gente vai entrar de férias. Vai ser um esquema meio Inception aqui, porque a gente tá gravando há poucos dias antes de entrar. Mas já pra alertar agora, depois vocês vão ouvir de novo, e é bom ouvir duas vezes pra não achar que vai acabar, vai funcionar assim. A gente vai parar. Esse é o último programa das férias, aí viagens, tudo, aquela coisa, Caribe, Miami, todo mundo vai. A gente vai voltar dia 10, 10 de janeiro. Nossa, mas é muito tempo, é muito tempo sim. Foda-se. Mas é porque vai ter... problema é meu, faço o que eu querer. Tô cagando pra vocês. Vai ter um programa especial de volta. E é um programa muito especial. E a gente precisa, que não quero dar muito spoiler, mas precisa acabar o ano pra gente poder fazer esse programa. Acho que, né, não deve ser muito difícil adivinhar o que é, por causa da própria data. Mas vai ser um programa especial que vai compensar essas semanas. E assim, ouvinte, sai, vai fazer alguma coisa também, né? Ver a família aí. Ou você aproveita atualiza-se com os nossos podcasts. Atualmente nós temos 30 episódios, você pode ouvir todos aí nesse período de férias. E, assim, no final do episódio a gente vai recomendar alguns. Só que, assim, pelo amor de Deus, não ouça o primeiro episódio. Não, ouça sim que é legal. Ouça sim que é muito bom. Não é muito bom, vale mentir. Não, é muito bom sim, eu ouvi inteiro. Eu estava no episódio, você falou que não está bom. E eu ouvi, então eu estou falando que está bom. Você não gosta de falar isso também. Come on, people, and make a stand. In the Navy, in the Navy, in the Navy. Yes, you can sail the seven seas. In the Navy, yes, you can put your mind at ease. In the Navy, come on, people, and make a stand. In the Navy. Como é que eu faço pra mandar um e-mail pro Conspiracast? Ah, agora você quer mandar e-mail pra Conspiracast, né? Agora que você se fudeu porque você tocou o nome da SEGA, você quer mandar e-mail. Vai, Igor, como é que você... Cara, sem educação mesmo, cara. Eu tenho que fazer um curso de etiqueta, velho. Porque... Ah, não vou, eu não faço camisa pra poder ter etiqueta. Nossa, Gabriel, tuas piadas estão cada vez mais de elite, cara. Tá no livro do Rufus. De elite. Tá muito bom mesmo. Ó, para mandar e-mail para Conspiracast, você vai mandar para contato@conspiracast.com.br. Caso você não tenha saco de abrir o seu e-mail, o seu gerenciador de e-mail, você pode mandar pelo formulário de contato no site, que tá na página /contato ou na aba do menu contato, muito simples. E lá você já vai conseguir digitar seu e-mail, site, se você tiver. Tá tudo digito, escrito no formulário. Você tem contato com a gente facilmente. E ali tem alguma vantagem, tipo corretor ortográfico, alguma coisa assim que eu possa usar? Tem um corretor ortográfico. Muito bom, por sinal. Mas eu queria perguntar aqui pro meu amigo Rufus, o Leandor. Rufus? Sim. Sou eu. Rufus, eu tenho um problema mental. Eu sou parente do Gabriel Pinguim, porque eu sou sem educação. Eu sou sem educação, não consigo deixar os outros falar, entendeu? Eu tenho que falar por cima deles. Então eu não consigo mandar um e-mail, porque eu tenho esse distúrbio na minha cabeça. Eu só consigo usar o Facebook. Como é que eu faço pra falar com vocês? Você procura pela página do ConspiraCast no Facebook e vai lá e deixa um... Eu não sei como que funciona, eu nunca fiz isso. Aqui, ó, você vai entrar em facebook.com/conspiracast e vai vir aqui, ó, em mensagens. Ou message, se você é igual eu e usa o Facebook em inglês, porque você simplesmente é babaca. Não tem outra explicação. Momento monóculo. Se você é babaca, né, você usa e deixa em inglês. É, porque você não tem problemas com o idioma norte-americano. Mas tem que o português, né? Nossa. Mas você tá ligado que no inglês tem umas funções a mais, né? Mas, enfim, isso é pra outro... Você vai pegar a sua mensagem, vai digitar, vai aparecer pra nós. Inclusive, falando de mensagem, nós estamos com uma promoção. Estamos com uma promoção no site, maravilhosa. Mas, Botini, o que eu faço com essa promoção, Botini? Ah, mas é muito fácil essa nossa promoção. Você vai mandar um e-mail falando o que sumeriza o Conspiracast para você, o que a gente representa pra você. Pensa no que quando você ouve a gente? A gente manda uma frase só. Ih, eu preciso escrever um texto muito longo pra fazer isso, Igor? Não, uma frasezinha, pequenininha, algumas palavras que sumeriza o seu sentimento para com a gente. E a frase, o ganhador da melhor frase, aliás, desculpa, o autor da melhor frase, ele vai ganhar o quê? Ele vai participar de um programa inteiro com a gente. O tema é a gente que escolhe, mas ele vai participar. Ui, putz! O cara caiu ali. Caiu. Levanta ele, Queiroz, vai. Ajuda ele a levantar. Caralho. Parar de... Chama o estagiário pra erguer o Igor. Tô bem aqui. Tô de boa. Tira, dá esse copo aqui. Que porra é esse copo, cara? Pô, irmão, não põe a mão em mim. Absinto. No Hell in Me. Porra, que porra. Igual o bêbado mesmo, né, mano? Caralho, não é em mim, cara. Tô de boa, irmão. Só deixa eu fazer uma pergunta. É que, assim, eu tenho uma dúvida, um questionamento no fundo do meu âmago, no fundo do meu ser. E eu não consigo nem a Wikipédia, nem mesmo a Deep Web conseguiu responder essa minha pergunta. Como eu faço para ter essa resposta? Ah, mas é muito fácil. Você manda um e-mail para pergunte@conspiracast.com.br. Que ninguém nunca pergunta porra nenhuma, mas tá lá. É. Vai perguntar um dia. Mas deixa eu perguntar. É, ele tá redirecionando pra gente? Tem como ele saber esse tio? Então tá bom. Eu olhei outro dia, tinha zero e-mails. Tá tipo mas... assim, parabéns, você não tem nenhum e-mail não lido. Uou, sua caixa de mensagem tá limpa. É, tipo tem isso. Cara, você não tem spam. Mas é isso, eu acho que e-mails dados... Não, peraí, já começou a votação pro próximo Conspiracast homenageia. Boa, é uma boa. É, porque tem que ser negócio rápido, acabou um, começa o outro, aqui é assim. Então, ainda não tá no... Na verdade, já tá no Facebook, sim, mas você já saiu o último podcast do Conspiracast homenageia, foi um programa excelente e amedrontador que a gente fez homenageando o Monacast, principalmente a série Coisas Que Dão Medo Delas. Fala nisso, valeu, viu, Thiago Natan. Foi da hora. Um cagaço pra todo filha mundo, de uma né, puta. E... Não, deixa eu só comentar um negócio sobre o último episódio. Gabrix, você tá aí? Gabrix? Sim. Vai se fuder. Sim. Seu porra. Ô, Queiroz, tá ficando bom nos argumentos. Tá aprendendo com alguém? Tô aprendendo com o Gabriel, porque o meu argumento é só mandar se fuder agora. Aliás, e com você também, né? Argumento do Rufus, você já foi lá? Onde? Se fuder? Oh, é isso que o Rufus fala. Eu lembrei de vocês dois essa semana, dos dois Queiroz. Dos dois Queiroz. Eu tava fazendo uma pesquisa pra escrever artigo, e aí eu acabei sendo redirecionado pra um link que falava sobre o lobisomem de Três Lagoas. Lembrei de vocês, cara. Putz. Mas então, a votação pro Conspiracast homenageia, já tá valendo. Tá valendo. E pra você votar é muito fácil, você vai fazer o quê? Você vai comentar no post que a gente escreve lá, é um post bem familiar, hein? Já, se você acompanha a gente, você já viu esse post. É um ET com a postura do tio Sam falando: queremos você para o Conspiracast Army, não é isso? Não, agora eu mudei para ficar um pouco mais atrativo. Está escrito: queremos o seu voto para o Conspiracast homenageia, para a pessoa já pegar a ideia na hora. É, eu tô atualizado pra caralho, né? Opa, estamos no passado. Tá certo. Mas então, pra você votar num podcast, você comenta o nome dele e escreve ali o episódio que você gostaria de ser, que fosse homenageado, ou põe até um link do podcast que você quer homenagear. E se por acaso você olha pro post e já está comentado o podcast que você quer que seja homenageado, você dá uma curtida. E ali está computado o seu voto. Ou se você for babaca que nem o Igor, você pode dar um like. É, exatamente. Oh, lembrando você que... pode dar um like, porque você usa o Facebook em inglês. Não tem problema com o idioma anglo-saxão. É, você só embotou pra falar em português de novo, né? Mas assim, só lembrando, a viu? A função de com dificuldade linguística aqui sou eu. Eu tenho um monóculo. Muito bom, muito bom. Eu tenho um monóculo aqui e eu falo desse jeito um pouco mais diferenciado. Você tá parecendo a Vera Verão, cara. Igor, deixa eu perguntar um negócio pra você. Oi? Em Cuiabá, viado é respeitado. Não, peraí, antes da gente começar... Em Cuiabá, hein? Merda, antes de começar a falar ação de merda... Lucas! Oi! Você que é meu amigo e é inteligente pra caralho. Vamos pensar assim, sábado sai o episódio do Conspiracast, mas eu não quero ouvir... Peraí, antes de você fazer esse gancho, só antes de você... Tá, vai, termina então. É o seguinte, lembrando pros ouvintes que não vale votar em dois podcasts, tá? Não vale votar no Overcast, a série Verdades Absurdas, porque a gente já fez, né? Já fez, é. Os que a gente já fez, a gente não vai fazer de novo, porque não tem sentido. E não vale votar no Monacast, que foi feito semana passada. A Podosfera é um ambiente muito grande, então vocês podem escolher qualquer podcast. Eu quero influenciar os ouvintes. Ouvintes, Nerdcast. Se vocês quiserem, podem Nerdcast. Colocar o Suinocast pra gente poder homenagear. Eu quero homenagear o Suinocast. Nerdcast. É claro, pode votar em qualquer podcast. Menos o Nerdcast, mas pode votar em qualquer podcast. Claro, vote em qualquer um. Nerdcast. Sama, mas olha só, Gabriel, você queria me dizer uma coisa, o que você queria me dizer? Eu sei que o podcast Conspiracast sai todo sábado. Correto. Mas eu não quero ouvir o podcast de sábado, eu quero ouvir na quinta, o que eu faço? Você então, manda todo mundo tomar no cu. Esse é o nosso argumento, né? Tem que mudar a subfrase. Mande todo mundo tomando... Ou não. Amei, Gabrix. Falou tudo. Mas assim, se você quiser ouvir de quinta-feira um podcast um tanto quanto mais civilizado que o nosso, você pode acessar... Civilizado, realmente. Whatevercast.com.br e você pode dar um like lá no episódio deles. Você pode ouvir besteira, você pode ouvir... A gente, às vezes a gente tá lá, né, Igor? Sim, a gente... Inclusive, na semana passada... É, quinta-feira. Quinta-feira a gente... Não, foi a hora quinta, é verdade. A gente participou do episódio que eles fizeram sobre bandas independentes. Ficou um episódio muito legal e só temo um pouco pela minha imagem. Que acho que está alcoólatra. Eu tenho medo de ter passado uma imagem um pouco diferente do que eu sou naquele programa. É, não tenho culpa se você... Não, que acordou, isso? Não vá pensando que eu vou me casar. Mulher de música é a música e eu só quero rock and roll. Com bom, certeza. Mas acho que depois disso, e-mails lidos, acho que vai ser uma... Só deixa eu dar mais um recado sobre o Whatevercast. Ouvintes. Puta que o pariu, cara. Calma, tem uma hora de gravação. Não, calma, mano. Se por um acaso você não conseguir ver o episódio, ouvir o episódio, na quinta-feira que está prevista, aguarde uma semana que vai sair. Nossa, filha da puta. Eu não podia deixar essa porra. Como ser filha da puta? Como... Isso eu não vou cortar. Eu acho que eu não vou cortar. Ouvintes, agora que você deu esse recado, ouvintes, nós estamos distribuindo o curso de filho da puta. É, semana passada eu tinha a minha versão também. Como ser filho da puta em 6 fascículos aqui. Essa semana foi a do Gabriel. Eu tô no primeiro, né? Semana passada teve a do Gabrix também. Teve. Inclusive, Gabrix, vai tomar no cu. Vamos pro episódio. Então você pode adquirir conosco o curso de como ser filho da puta. Pego, é? Ai, porra. É isso, vamos pro episódio. Vamos falar um pouco mais de besteira lá. Nossa. Beto, não pode cortar isso. 1, 2, 3. Não pode cortar. Maria. A gente tem 19, 20 anos, alguns mais, outros menos. Mas a gente já teve a nossa infância aí, passou por várias coisas na vida. E muitas delas foram as brincadeiras de infância, que a gente brincava com os amigos aí, os famosos jogos. Aquele... Quem nunca brincou de futebol com chinelo Havaiana? Chinelo Rider. Né? Isso. É, chinelo na mão. Fazer o golzinho com chinelo. Eu nunca fiz isso, mas eu já vi muita gente fazendo. Quem nunca jogou um gato no muro pra matar o gato? Quem que nunca pegou um PVC, amarrou uma bexiga na ponta e começou a tacar milho nos outros? Você lembra aí, Lucas? Isso eu já fiz, já arranquei o pedaço. Você lembra aí, Lucas? Eu saí tudo fodido dessas brincadeiras, mano. Que os povos miravam com milho. Eu fazia com ração de cachorro isso. Mas hoje o programa é sobre essa... A gente usava pinha onde eu morava. A gente usava... Não, olho de cabra. Aquela sementinha vermelha e preta. A gente pegava a pinha, quebrava os dentes da pinha, botava nisso aí e dava cacetada. Eu sempre fiquei imaginando você como seria... Usar semente, cara. Semente dura. Putz. Mas é sério. Mas o episódio de hoje é sobre brincadeiras de infância e jogos da nossa juventude. E como vocês sabem, o Conspira Drop... Putz, eu falei errado no começo do episódio, mano. Começando mais um Conspiracast. Não se compara o que eu fiz, que é um erro, com o que você fez, que foi uma frustração total. Fica quieto, Gabrix. Mas enfim. Aqui quem fala é o Gabrix Eu fico por último. Mas enfim, Igor, eu gostaria de pedir um momento a Aurélio sobre o que é brincadeira. É pra eu falar? Ah, cara, eu te peguei de surpresa, né? O conspirador não tem pauta, né? Eu te fudi muito agora, né? Peraí. Faz parte do curso. Ouvintes, esse é mais um fascículo do curso de como ser filha da puta. Pegue o número 2. Fale que não tem pauta e peça uma pauta. Mas o Queiroz é sempre assim, ele sempre esconde a pauta dele pra fuder com os outros. Eu fiz o curso 3 vezes já, essa porra. Peraí, agora eu abri aqui o dicionário. Porque eu já percebi que assim, a gente vai falar sobre coisas que a gente fez na infância, né? Que a gente denominou como brincadeiras. Mas hoje em dia vai ter um ar muito de bullying. Acho que a gente, depois de citar a brincadeira, a gente poderia... falar assim, isso seria considerado brincadeira saudável ou já seria bullying, zoeira e regaço, sacanagem? Ah, cara, sei lá, porque na minha época não tinha esse negócio de bullying, mano. Não tinha essa viadeza toda. Na minha época, o único bullying que a gente... O único bullying que a gente usava era aquele de fazer café, cara. Ótimo. Se for começar assim, pode continuar sem mim o episódio. Eu gosto da proposta do Rufus, a gente pode problematizar com a política politicamente correto, entendeu? Não, eu curti, mas... A gente vai falar as brincadeiras e depois a gente vai ver se isso é politicamente correto ou não nos dias de hoje. Porque e o dia de hoje... Tá tentando achar uma vertente politicamente correta da brincadeira. Mas antes disso, ó, tô aqui com a informação aqui, o estagiário me deu. O que, que quer dizer brincar? Brincar é o ato ou ação de divertir-se infantilmente, entreter-se, folgar, folhear. Brincava a garota com uma boneca. Os banhistas brincavam. Banhista brincar é um negócio... Brookback Mountain. Aqui, ó. Aí tem aqui, ó. Os banhistas brincavam jovialmente. Brookback Mountain. Os banhistas. Agitar-se com movimentos graciosos. Que bater coisa, punheta. Não. As ondas como brincavam. Puta, mano, eu vou parar de ler isso aqui, que isso aqui é muito... Eles estavam trepando, tipo, a Daniela Sicarelli. Daniela Sicarelli, o namorado dela. Eram coisas fazendo meinha, né? Porra. Mas então, gente, brincar é isso aí. Gostaria de começar com uma roda aqui, cada um vai começando a falar suas experiências, e eu convido o mais velho de todos aqui do nosso meio pra falar de sua infância, que é tão longínqua. Então, por favor... Os idos de 86. Rufus Barbado, você que é um lenhador, como é que você brincava? Você brincava com pau o tempo todo? Rufus é mais velho que eu? Opa, imagino que sim. Tem quantos anos, Rufus? 36, não é? Um ano. Ele é muito mais velho do que eu, 12 meses. Vai. Bom, enfim. Ah, a gente brincava de derrubar a árvore e quem conseguia levar o tronco primeiro. Opa! Epa! Você levava o tronco, cara? Pra cima ainda? Nas costas ou não? Já percebi que vocês aderiram realmente ao conceito do episódio, né? Sim. Com a brincadeira que o Igor comentou, a descrição, né? Mas enfim, vamos lá. Quer brincar comigo? Não, quem faz meia com você é o Gabriel. Ei! Mais uma dica de como ser filho da puta. Esse episódio não vai prestar, mano. Esse episódio vai ser episódio. Tá todo mundo usando droga aqui hoje? Mas vai, Rufo, fala uma brincadeira tua aí, cara. Cara, uma brincadeira que eu joguei muito foi jogar Betia, que é diferente de Botia, tá? Joguei os dois. Eu joguei os dois. Eu nunca joguei também. Nenhum dos dois. Nossa, que parece. Velho. Não, o Igor deve ser daqueles caras que nunca saiu de casa. Quando ele sair, ele vai ter dois câncer de pele na hora. Calma, mano, eu sou moretão. O Igor é mais branco que uma folha de papel sulfite branco. Uma folha qualquer, eu desenho um sol amarelo. Não, quando cara, ele falou... Assim, rapaz, vou na academia. Quando ele falou que tinha colocado fogo no quarteirão lá no... Quintal, como que chama lá? O terreno de onde... O terreno baldio, eu achei que ele colocou fogo no terreno baldio do GTA, tá ligado? Porque a única coisa que ele faz da vida é jogar GTA, irmão. Ele criou uma maquete de um terreno baldio e botou fogo. Quem zerou GTA 8 vezes não foi o Igor. Eu nunca zerei GTA pra começar. Porra, cara, que... Não, é sério, quem nunca conseguiu zerar o GTA, velho? Nem que ser o Vice City. Eu nunca zerei nenhum GTA, eu não, jogava cara, bastante. Cala a boca aí, inferno, porra. Eu quero ouvir o Betia. Ô Lucas, já que você botou respeito nessa bosta, queria perguntar pra você, como que se joga Betia? Ô, Botini, é muito fácil. Nossa. Material requerido. Duas garrafas PET, água, porque você não pode... Pô, precisa de água pra fazer peso. Dois dedos. A brincadeira consiste em você ter... São quatro jogadores que jogam. São duas duplas. Duas duplas, isso. Dois com taco e dois com a bola, né? Mas são de vezes. Eles podem... Tem um momento que eles ficam com o taco e um momento que eles ficam com a bola. Cada uma das equipes... Aliás, a equipe que está com o taco tem o objetivo de defender a casinha. Enquanto faz os pontos através da cruza. O que, que é a cruza? Mas, Botinho, o que, que é a cruza? É quando a bola é arremessada para... Com a tentativa errônea de tentar acertar a casinha, que é a garrafa PET, e o cara rebeteia. Quando ele rebeteia, a gente falava rebeteia entre os lagos, mas não sei. Eu aprendi como betear só. Quando o cara rebeteia a bola, ele tem a oportunidade de cruzar o taco dele com o taco do seu parceiro de equipe. Fazendo assim um ponto para a sua equipe. Tem variedade. Uma brincadeira meio gay, né? Ficava cruzando o taco com o parceiro aí. Parceiro já não é uma palavra muito hétero. Você dá uma cacetada na bola ali e fica cruzando o taco com o seu parceiro. Mas é da hora. Eu jogava, cara. Mas use proteção. Vai se fuder, deixa eu falar aqui, mano. Isso aqui, porra. Quando eu jogava, cara, eu falei até pro Gabriel, eu tive a sorte de achar num... Sabe aqueles pontos de apoio onde o povo põe lixo e... Sei, sei. Terreiro usado. Baldio. Não, mano. Não, aquela samba seria. Isso, eu e o Vini. Eu e o Vini, que é um grande amigo meu, a gente deu conta de achar uma cama. Nossa. Abandonada lá. Então a gente pegou os dois pés da parte do pé da cama, não da cabeceira, né? Não sei como é que chama, acho que é pé. Enfim, pegamos dois pés da parte do pé da cama. E aí nós fizemos um taco daquilo lá, cara. E como aquilo era grosso pra cacete, a bola ia muito longe, mano. Era muito grosso aqueles velho. E aí vocês ficavam cruzando um taco grosso um com o outro. Terminavam ofegantes. No caso, o Vinícius era um negão. É um negão. Um negão alto. Um negão alto, um cara de maldoso. Isso mesmo. Maldoso. Tô conhecendo bastante, hein? Para que ele dá o sorrisinho de canto de boca, você fala: pronto, minhas pregas foram embora. Tá tipo isso. Bastante, hein? Tá conhecendo bastante o negão aqui, né? Eu joguei Uno profundo com ele. Nossa. Uno profundo. Piorei tudo. Cara. Isso deixa pro final, Queiroz. Isso deixa pro final. Mas, ô, Rufus, você que trouxe o assunto de Beth, eu estou correto, estou errado. O que você tem a sua experiência de Beth pra gente aí? Ah, peraí, antes do Rufus entrar. Você esqueceu de algumas regras. Ah, não vou falar de todas as regras, né, cara? Você nunca pegou vitória? Claro que peguei vitória. Você nunca deu pra trás? Opa. Não. Não. Opa. Não, não. Opa, opa. Você nunca queimou o jogador com a bolinha? Não, porque nessa minha variedade não tinha isso. Ah, não tinha isso? Não. Eu jogava a variedade for me. Você nunca derrubou a casinha, sei lá, num bicudo porque você tava com a bolinha na mão? Já, isso eu já fiz. Então. Mas é porque o cara não tava com o taco na casinha ali. Então. Isso. Exato. Isso. Cara, eu não vou explicar pra todo mundo quais são as regras do Betia, velho. Eu vou pôr um link aí que vai ter um vídeo da gente jogando Betia. Ô, louco, não vai ter não. Cara, pela explicação, eu não sei porquê, me veio uma epifania que me pareceu o beisebol, né? Que você joga a bola, o cara tem que rebater, sair correndo, queimar e... não sei. Mas é, eu acho que é a versão seria do beisebol adaptado, né? Pra rua. É, não, mas é muito mais emocionante adaptado pra rua, né? É tipo um jogo... seria mais um jogo de cricket. Não, mano. Não, o cricket não é aquele indiano, tipo um beisebol da vida? Não, nada a ver com beisebol. Nossa, cara. É o do pica-pau. É o do pica-pau. Não. Eu tô falando daquele do... aquele beisebol indiano lá. Ah, é? Tem um beisebol indiano, cara. Sabe como é que chama beisebol indiano? Beisebol indiano. Não, não é esse nome. Na Índia é só beisebol. Não, quem quer ser um milionário, eles põem o nome disso. E acho que é cricket, foda-se. Não, e é a mesma coisa, tipo, eles... ah, foda-se. Assiste Bom. Quem quer ser um milionário e descobre. Vai. Mas, Rufus, continue, por favor. Ah, na minha infância, eu morava num condomínio e tinha uma área pintada de amarelo que não sei por que a gente chamava de amarelão. E aí a gente sempre falava assim, vamos jogar bet lá no amarelão. E esse lugar era engraçado porque de um lado tinha uma escada gigantesca de uns, sei lá, 20, 30 degraus de um lado. E do outro lado era uma rampa pra cima. É... bom, enfim. E aí era engraçado porque assim, quem ficava do lado da escada se fudia, porque a bola caía. Sim. Nossa, era um desespero. O cara ia atrás da bola, saia tropeçando nos degraus, quer ver? O cara rolava a escada abaixo pra pegar a bola, tá ligado? Ah! Bem isso. E do outro lado, quem se fudia era o cara do taco, porque... como a bola tinha... bate e volta. É, a bola batia e voltava. Então, assim, era uma sinuca de bico impressionante, tá ligado? Ou você ganhava, com certeza, ou você já tomava no cu na hora. Era engraçado. Teve uma vez que eu nunca esqueço que o cara jogou a bola pra tentar acertar a casinha pra derrubar. O meu parceiro deu uma beteada, acertou a bolinha, jogou a bola lá na puta que pariu. Aí a gente tinha uma regra que quando a bola ia muito longe, falava alguma coisa que eu não me lembro. Perdida. Alguma coisa assim, o pessoal ia pra um ponto a menos de ganhar e pausava o jogo. Só que aí eu não lembro o que aconteceu, o cara que foi buscar a bola fingiu que não tinha achado, mas na verdade ele tinha achado, veio escondido com a bola, veio correndo e chutou a casinha e foi... Ai, filho da puta. Todo mundo ficou assim, what? Foi não, foda. Não, tipo, não! Não, mas você, esse jogo que vocês jogavam aí, tinha esse negócio que na bola ia muito longe, vocês paravam o jogo? Então, o cara, quem tava correndo atrás da bolinha, falava alguma coisa, que acho que era bolinha perdida mesmo, e aí o outro é time já ia pra 11 pontos, que acabava com 12, né? Aí eles tinham o direito de ir pra 11 direto, mas pausava o jogo pra ir buscar a bolinha. Não, então, no meu, na variedade que eu jogava, não fazia isso não, cara. A bolinha não tinha dessa de perdida, não. A bola perdida Bola perdida é o caralho, foda-se. Você vai atrás da bola. Enquanto não, isso, você tá fazendo as cruzadas lá. O nosso tinha bola quantas perdida. Quantas vezes a gente não pulou a cerca da igreja pra ir assim? Puta, quantas vezes não me fudi pra pegar a bolinha, porque senão os caras faziam os 24 pontos, porque a gente jogava com 24 também. Mas era de 2 em 2 ou era de 1 em 1? Não, era 12, os primeiros 12. Aí depois você fez 12, aí o último ponto é o que vale 12 pontos. Que aí você tem que fazer o ritual, que tem que cruzar 12 vezes e jogar os tacos cruzados no chão. A macumba. Fazer a macumba. Era uma viadagem do caralho, mano. Cruzar 24 pontos. Totalmente diferente da variedade que eu jogava em Ribeirão. Talvez porque a rua que eu morava em Ribeirão tinha 50 moleque. Então, tipo, não dava pra fazer um jogo com 50 pontos. Ah, mas era rápido, velho. Não, então. Passava muito rápido. Não, véio. Era 12 pontos e passava rápido. Só que era uma rua onde não tinha filhos da puta no Betts. Era tinha dois você? Ou três. Não, dois ou três eram filhos da puta. Nossa, em Betia. Peraí, Gabriel. O que você falou? Betts, né? É. Betia deve ser o jeito que o povo falava que não sabia de bet, de taco. É, mas é. Eu conheço como Betts. Ribeirão Preto. Acabei de perceber isso agora. A gente começa como bet. É tipo um bet, é quando você beteia no meio da quadra, a bolinha vem no meio da quadra, o cara que jogou a bolinha grita, um bet. Aí ele corre e pega aqui, pra jogar. Aqui em Alagoas é telefone sem fio. É era do, isso, mano. Lembrei. No meio da quadra? É, não, telefone sem fio. Se você conseguir pegar a bola vinha pingando devagarzinho, você joga ela no quinto dos infernos. Isso, que o cara vai pro meio da quadra e joga pingando pra você. É. Aí você tem que betear. Pode crer. É o que a gente fazia. Aí, tipo, como onde a gente morava era de um lado, tinha 50 moleque, então tinha que ser partida rápida. E o povo era tudo filho da puta na beteada. Não no lançar a bolinha, não na beteada. Tinha dois filho da puta em betear. Então os caras protegiam muito a casinha. Então era rápida, entre aspas, e era demorada. E a gente tinha, de um lado era uma praça cheia de mato, do outro era uma casa, era um monte de casa de muro alto, que os caras demoravam dois dias pra vir e todas tinham um cachorro. Então, tipo, se a bolinha caísse nas casas, a gente tinha que pedir. Então já via pra casa, era a bolinha perdida na hora. Se a bolinha caía no mato, a bolinha era verde, ninguém achava a porra da bolinha. Era três dias pra achar, então a gente gritava, bola perdida, valia uma cruza só. Por conta disso, a gente falou, é muita injustiça, cair no mato fudeu a vida do cara. Mas, ó, isso me lembrou de um negócio, Gabriel. Quando a gente brinca na rua, cara, a gente faz as conhecidas gambiarras. Nossa, certeza. Pra você poder jogar. Cara, quantas vezes não tinha garrafa pet, aliás, não tinha como encher a garrafa pet com água, porque a tua mãe brigava com você. Você tava no meio da rua, o que você fazia? Mijava na garrafa. Puta verdade, mano. Você mijava na garrafa, você botava areia na garrafa, aquela areia que você areia na garrafa. Você sabia aquelas que o cachorro tinha mijado, velho. Você botava areia ali dentro. Você botava aquelas pedrinhas do asfalto na garrafa. Uma vez eu joguei com lata de óleo, cara. Eu joguei uma vez sem a bola. A bola de... Não era bolinha verde, que nem você falou. Uma vez a gente não tinha bola, a gente fez bola, sabe do quê? Papel. A gente pegou... Não, pegou papel, tipo de caderno, acho que era matéria de... Qualquer matéria que ninguém gostava, pegava o caderno, começava a embolar lá o papel. Depois passava fita crepe e passava fita crepe até o bagulho ficar duro. Cara, isso daí mano, dói pra caralho. Mano, aquilo pega na cabeça, mata. É. Cara, isso que eu ia falar. Teve uma vez, eu não lembro quem me contou, que eles não tinham bolinha. Os caras pegaram uma pedra e colocaram umas meias, mas não tinha meia suficiente, tá ligado? Nossa. Pedra, cara. Jogar com bola de meia, mano, a meia fica tudo rasgada, a pedra sai do meio da meia. Não, e o pior é que, se eu não me engano, o cara tava com a bolinha na mão, jogou pra tentar acertar a casinha, o filho da puta conseguiu rebater e acertou na cabeça do cara que jogou. Cara, deu merda, cara. O cara sangrou, deu mó ruim na época. Teve uma vez que a gente foi jogar bets e, tipo, era uma rua, então parava carro, né? E a gente sempre pedia, cara, você não para duas casas pra frente? Porque até a bolinha chegar nas duas casas pra frente, ela já tá mais fraca, né? A gente tá jogando bets aqui, a gente já tá jogando bets antes de você chegar. E todo mundo sempre, não, beleza, cara, desculpa aí, parava mais pra frente. Aí teve um cara uma vez que falou, não vou parar duas casas pra frente. Falei, tá, você vê que a gente tá jogando antes. A gente tá pedindo com educação. Tipo, sim, e era a tradição, todo mundo na rua sabia. Ali naquela hora, o povo jogava bets. Ah, o cara fechou o carro, ele tava atravessando a rua, eu lancei a bolinha pro moleque, que eu lançava de cima pra baixo, o moleque beteou, mas na veia. Pegou no para-brisa do carro, trincou o para-brisa do cara. Caralho. Não, mas foi uma cacetada. Pensa na porrada, o cara chegou até a entortar, assim, na beteada. Aí o cara veio querer pegar a área, eu falei, meu amigo, desculpa, eu avisei. Pedi pra botar duas casas pra baixo. Você não quis, se fudeu. Nunca mais ele apareceu na rua. Tiro, filho, ninguém tem dono. É, exatamente, filho. Uma coisa que eu gostava de fazer no Betts, eu não sei se vocês faziam isso. Tinha um amigo meu que ele gostava de jogar rapa bosta, que é quando você vem raspando o chão, com cabo de vassoura. Eu gostava de jogar raspando com ele, porque toda vez que ele batia, a bola erguia. Eu corri igual um desgraçado pra pegar Vitória Betts. Onde fosse a bolinha, mano. Onde a bolinha tivesse, a bolinha vinha um metro dele. Eu vinha correndo e pulava, tá ligado? Eu agarrava, assim, eu me ralava inteiro no asfalto. Mas eu pegava a Vitória Bet com aquele filho da puta. Não, asfalto é um grande inimigo, cara. Asfalto é o pior inimigo das brincadeiras de rua. Ah, metade da minha pele, da perna, eu deixei em asfalto jogando bet e futebol. Não ia perder a porra da partida nunca. Não, mano, vai! É hora do duelo! Acerte o seu aí, que eu arredondo o meu aqui. Está valente! Mas esse futebol de rua é algo claro. Hoje em dia já não se vê mais, porque o mundo mudou. Não vê, cara, não vê. Como diz a Galadriel, o mundo mudou. E não tem mais na rua, assim. Eu nunca, assim, você não vê a galera jogando bola. Não e vê, mano. E é engraçado, porque não tinha... Ninguém jogava com, tipo, ah, eu vou jogar pra fazer, pra ganhar. Não, eu vou jogar pra zoar o cara, velho. É jogar pra dar caneta, carretilha e bater no cara. Na minha rua, a gente jogava um negócio assim. Pra jogar bola de rua, jogar bola na rua, a gente jogava o seguinte. A gente pegava um pedaço de tijolo, porque... Sempre tinha alguém com tijolo sobrando e riscava, fazia quadra na rua, né? Riscava o asfalto com o tijolo e aí fazia os golzinhos com o chinelo. E tinha outra variedade que era o seguinte, jogava de dupla. Uma dupla numa calçada, outra na outra calçada. Tinha que chutar a bola pra a bola bater no meio fio. E aí tinha que fazer os três pontos. Quem fizesse três pontos ganhava. E aí era tipo, ficava os dois retardados, de um lado pro outro, chutando a bola de um lado pro outro na rua pra acertar o meio fio da calçada. Não, na onde a gente jogava assim. Tinha quatro caras que jogavam mais ou menos, tipo, eu era goleiro, então eu era incluso nos que jogavam mais ou menos porque eu era goleiro. Então tinha quatro caras que jogavam mais ou menos e o resto era tudo perna de pau. O resto era tudo perna de pau. A gente ia pra jogar e assim, onde a gente jogava, o pessoal mais velho, antes da gente chegar, tinha feito uma quadra de vôlei no asfalto. Desenhou uma quadra de vôlei. Então pra gente já tinha dividido o meio da quadra e as linhas de fundo. Era só botar o chinelo e brincar. Então eu fazia time com três, quatro negros, o negócio não era fazer gol, era humilhar os caras. Era pegar a bola, dar caneta, dar chapéu e bater pro gol. O gol era o de menos. O engraçado era zoar com a cara da galera. Mas você falou que você improvisou uma quadra de vôlei na rua, cara. Vou não, te contar uma história sobre vôlei. Os caras pintaram. A geração antes da gente, da rua que eu morei, pintou uma quadra de vôlei no chão com tinta e pincel. E ficou a quadra de vôlei eterna lá. Então a gente jogava lá. Jogava queimada, pega chinelo, tudo ali. Não, mas deixa eu falar um negócio sobre quadra de vôlei improvisada. Quando eu fui pra Três Lagoas, teve uma época que uma prima minha, ela jogava vôlei, né? Profissionalmente. E aí tudo pra ela era vôlei. E aí a gente foi inventar, não, nós temos que jogar vôlei aqui na rua e tal. E Três Lagoas, como é uma cidade subdesenvolvida, as ruas são tudo de terra, entendeu? Pelo menos era. Agora eu sei que tava asfaltando, né, Gabrix? Só os bairros das puta que pariu, cacete A4, que ainda são terra. Tipo do então, Gabrix. Na rua da minha prima era terra, até hoje é terra. Então você vê que ela mora na ralé. A puta que pariu. E aí, o que a gente fez, cara, fazer uma quadra de vôlei? A gente pegou uma... Como é que chama aquele coisa que... Enfim, a gente pegou... Não era. Era uma tipo duas pá conectadas que fazia. Ah, tá. Tesoura. Não lembro disso aí. Qual é o nome disso? Cavadeira. Isso. Enfim, pegamos uma cavadeira e fizemos dois buracos na rua, um de cada lado. Arranjamos tora, cara. Arranjamos duas toras. E colocamos no buraco da rua. E a rua era de terra, então a gente fez um buraco muito grande. Aí colocamos uma tora de cada lado da rua e amarramos um varal, cara, dos dois lados da rua. Tipo, um varal em cima, um varal embaixo. Nas duas né? Privatizaram a rua, né? Cara, e aí começamos a jogar vôlei. E o pior era que toda vez que um carro ia passar... Tinha que desmontar a rede, cara. Mas, tipo, foi improvisado e foi legal, cara. Eu acho que é a melhor brincadeira de rua. E até agora eu não vi bullying nenhum, cara. Nem eu. Cara, vocês já jogaram queimada? Já. Na escola. Sim, na escola, não na rua. Eu tava assistindo a Band, quarta-feira, e passou um filme sobre dodgeball. Não lembro nem o nome. O Ben Stiller participa. E o filme, o dodgeball, nada mais é do que uma queimada com uma porrada de bola, né? Tem 50 bolas pra você jogar queimada. E eu lembrei, cara, eu gostava tanto de jogar queimada, a gente fazia dois times com 50 nego, o primeiro idiota que ia pro morto não queimava e começava a dar bolada nos outros, cara. Era muito engraçado. Porque tinha gente que era ruim de queimar, mas era bom de esquivar. E tinha gente que era bom de queimar, mas era ruim de de esquivar, cara. Bom, mas agora eu vou passar a bola para o Gabrix, que ele vem de uma cidade aí interiorana. A puta que pariu. Ele vem, né? Ele vem, eu não sei. Você não é nascido lá, né? Gabrix, meu querido primo. Você não é um Queiroz também, né? Que brincadeira que você traz aí pra gente? Cara, eu trago... Não sei se vocês tiveram a oportunidade de brincar, mas o carrinho de rolemã, cara. Uou! Cara, essa ralado. Coisa tá... Nossa, velho. Meu dedão da mão acabou de latejar na junta. É, cara. Não, por isso ralado. Que eu falei que meus, eu perdi quase todos os meus dedões. Porque... Quase todos, tem só quatro. É porque o freio, você, o freio é você. Seu então, peito. Você freia do jeito que der. Igual, aqui, né, eu brincava com meu vizinho, a gente montava carrinho de rolemã com qualquer pedaço de pau, qualquer coisa que arranjasse. Fazia aqueles kart doido com um pedaço de cadeira de fio, com tudo. E coisa, arranjava as rodinhas de rolemã, que é as rodinhas de centro de ventilador e tudo mais. Rolamento. É, o rolamento, né? E montava e ficava... No caso, minha rua aqui não é descida nem nada. E é só... É uma retona, pelo menos. E, cara, eu perdi muito dedão, muita unha nessa merda de rua aqui, cara. Cara, o engraçado do carrinho de rolimã é que se você parar pra ver, você sempre pegava o rolamento ruim pra usar. Era aquele rolamento que não girava. Você dava um jeito de colocar no carrinho de rolimã, prendia sabendo que ia o meio dele, prendia o meio dele com um preguinho torto. Isso. Ia, tó, tó, tó, tó. Vamos fazer corrida, vamos. Tó, tó, tó. Quem tivesse mais força no braço, corria. Cara, carrinho de rolemã. Nossa, Gabriel, onde você foi buscar isso, cara? Eu tinha um carrinho de rolemã que era do tamanho da minha nádega direita, tá ligado? Puta, Gabriel, mano. Atual, eu tô dizendo. Puta, Gabriel. E eu andava nele, cara. Puta, Gabriel, mano. Era tipo o Rally Carrier da Shield, né? Sei lá, deve ser. Mas assim, essas brincadeiras, geralmente quem jogava, carrinho de rolemã, Betia. Era pobre. Não, era moleque. Moleque, brincadeira de moleque. Você não vê menina brincando dessas coisas, vê? É, não, pelo menos as femininas, não. A mina, tem uma amiga minha que ela jogava futebol, bete, ela jogava... Ela fazia jiu-jitsu. De carrinho de rolemã. Não, jiu-jitsu não, ela fazia carrinho de rolemã, ela jogava queimada, ela era tipo craque de todas essas brincadeiras. Hoje ela aprendeu a gostar de meninas, mas enfim! Ela é de estrutura de defesa pessoal. Na época ela gostava de meninos. Tipo, cara, teve uma vez, vocês falaram de carrinho de rolemã, o Gabriel que falou do... O corpo é quem para o carrinho de rolemã. Alemã, né? Onde eu morava, a praça ficava tipo no meio de quatro ruas. Então acabava uma rua e começava a outra. Era um emaranhado, assim. Eu não sei explicar direito. E a rua que eu ficava descia, era uma descidona e morria numa outra rua que cruzava na parte de baixo da praça. Aí a gente fazia o quê? A gente fechava as laterais dessa rua pra ninguém entrar e descia, né? Igual louco. E um dia meu irmão pegou e foi descer nesse carrinho de rolemã que a gente tinha montado. Foi apostar a corrida com... Foi ele e um amigo dele que morava, era vizinho nosso. Eles foram apostar a corrida no carrinho de rolimã. E os dois igual retardados, correndo, né? Tipo, pra eles estavam muito rápido. É normal. Só que eles esqueceram que eles não tinham freio. E eles embalaram, aceleraram e tal. Na hora que eles chegaram na parte de baixo da rua, eles estavam rápidos, sem freio. E tinha um carro parado na frente deles, tipo, de lado. Como é que os dois pararam? Batendo no carro, é lógico. Deram uma cacetada no carro, cara. Puta, bateu em um carro parado, velho. Mas bateram com o peito, tá ligado? Não deu nem tempo. Eu não conheço ninguém. Não conheço ninguém que bateu num carro parado de bicicleta, andando e olhou pra baixo porque o passarinho cagou no joelho dele, tentou limpar e aí bateu no carro. Nunca conheci uma pessoa que fez isso. Específica essa história, não? Não, é que eu nunca conheci mesmo, cara. Que tava coisa, andando, não? Tava andando com os pais de bicicleta, os pais que chamam Rosa e Paulo e a irmã que chama Fernanda. Ah. Andando pela rua e ele andando de bicicleta atrás, passarinho caga no joelho dele, ele vai limpar, não olha pra frente, bate no carro. Ah, tá. Não. Nossa, conheço. Agora que ele entendeu. Eu não sabia dessa história. Cara, que burrice, mano. Ei, não, mas o que eu falei das meninas... carrinho de rolemã, pra você frear, você joga suas mãos pra trás na pista e drifta, cara. Só que com osso, sai, né? Ou você só vira a rodinha assim e sai rolando pelo asfalto. É. Você se joga. Não, mas quando você tá numa pista reta, uma reta equilibrada, coisa, você consegue frear, cara. Mas foi uma descida, esquece. Como? Se pula, se mata. Como eu era muito precavido, quando eu fiz meu carrinho de rolemã, eu sabia, bom, na rua que eu vou correr mesmo, eu só vou ter o pé vai ser só pra manter reto o carrinho, né? Uhum. Eu não vou precisar fazer curva. O que eu fiz? Eu peguei um taco, tipo um taco de betcha, preguei na lateral do carrinho. fio e eu usava de alavanca pra frear. Então, na hora que eu chegava no fio, eu só botava ele, assim, dava uma diminuída na velocidade. Faz todo sentido. Eu sempre perdia as corridas, mas eu nunca batia. Eu via os outros bater e dava risada. Tipo, os caras chegavam sem dente, você perdeu. Eu falei, ah, você perdeu o dente. É. Isso era bullying, isso era bullying. Tá maluca, tá maluca. Não, mano, vai! É hora do duelo! Sabe qual a brincadeira que eu mais gosto? É claro que não! Aquela brincadeira de beijar! Essa! Não! Essa! Não! Essa! Não! Essa! Algumas brincadeiras que faziam meninos e meninas na rua. E não é a Beth, não é... Não, pera, você... A brincadeira de beijar, não. Não, uma não, brincadeira mano, que não. Faz meninos e meninas na rua é outra. Não, mano, não é prostituição, ainda não. Ah, não, ainda não? Então beleza. Não, mas eu tava falando sem pagar mesmo. Tinha pera, uva, maçã, salada mista. Não, mas essa... Opa! Foi o quê? Foi muita cachaça, foi? Só pode. Opa! É. Um, dois, três... Mas essas brincadeiras semissexuais que tinham, tipo, era... Pra gente, hoje em dia, é muito infantil. Mas na época, quando você tinha 10 anos, 11 anos, era o máximo que você podia chegar. Até porque era sim, outra, verdade era... desafio, mano. Eu você ia ficava louco pra jogar verdade desafio pra você tentar beijar alguém lá. Era outra época você qual ter era, contato qual com sua, isso. Qual era a sua intenção ao brincar de verdade o desafio? Eu vou perguntar isso participante a participante. Queiroz, você brincava de verdade o desafio pra quê? Na verdade, cara, eu era tão cabaço que eu brincava de verdade o desafio pra ver os outros se fudendo nos desafios. Tá bom, Queiroz não conta. Igor, quando, você nunca brincou de verdade o desafio, né? Ah, lógico que brinquei, rapaz. Eu também, pra... não, sou, eu também não sou um autista que fica no... Pra que você brincava de verdade o desafio, Igor? Aí ficou comendo carca de nariz. Não, né, porra? Pô, mano. Pra que você brincava de verdade o desafio, porra? Eu queria pegar as minas, mano. Chupar um cu e pá, não sei o que lá e transar mesmo, hein? Gabrix, pra que você brincava de verdade o desafio? Não me desaponte. Cara, se eu brinquei, eu não lembro. É sério. Me desapontou. É. Será que você pode salvar a pátria? Não, eu não posso, porque eu não brincava, que eu tinha medo dos caras perguntar alguma coisa muito cabulosa. Tá certo. Nossa, então eu tava... Na verdade, o desafio? Que você não cumprisse o desafio, o que acontecia? Você apanhava, corredor pelo corredor... É, verdade, corredor holandês. O pessoal nossa. Juntava... E até as minas apanhavam na minha rua. Nossa. Até as minas. É tipo assim, ah, o desafio Igor a beijar a Elisa Lam. Aí o Igor falava, beleza, eu beijo. Aí é que ela sumiu, falava, né? É, aí a Elisa Lam falava, não, não quero beijar o Igor. Ela entrava no corredor polonês, não tinha. A pessoa que era desafiada a beijar podia recusar e tomar o corredor. Era outra quem época. Quem tava no desafio não podia recusar. Cara, hoje em dia isso é tão politicamente incorreto, mano. Era outra época que você promover. Podia bater numa pessoa e que você podia bater numa menina, né? Não dava Maria da Penha, tá ligado? Não, você podia bater no... Olha que coisa horrível. Incitando a violência, incitando a sexualidade infantil. Cara, as brincadeiras que a gente... Puta que eu pariu, cara. Não, peraí. Vamos listar, e também sexualidade... Você... Não, sexualidade uma vez no verdade desafio. Eu fui jogar verdade e desafio quando eu tinha 12 anos. Aí. Mas, ô, uma vez caiu um desafio pra mim, que era... Uma vez caiu um desafio pra mim, que era desenhar um pentagrama invertido no chão, acender umas velas e invocar o capiroto, mano. Sério isso? Então, tipo, incitava o satanismo. Ah, mas ó, incitava a sexualidade infantil, a misoginia, incitava. Misoginia é você segregar gênero. Ah, tá. É que você não tá ligado nessas coisas de humanas, cara. Não, é. Eu sei, enfim. Incitava... Eu não sei que conhece. A violência incitava muita coisa, cara. E era tão inocente. A subjugação sexual, era né, cara? Era brincadeira de criança, cara. É, e tipo, e era boa, mano. Não, tem outra brincadeira, cara, que eu não lembro o nome certinho agora. Gato não era polícia ladrão, não. Não era polícia ladrão que chamava, não. Sim. Era um outro nome. Era um outro nome. Você desenhava 9 quadrados na rua, e aí o objetivo tinha uma extremidade e outra extremidade. E no meio, os quadrados. Os 9 quadrados. Aí tinha os policiais, que só podiam andar entre os quadrados, nas linhas, e os ladrões, que podiam entrar só de dentro do quadrado pra dentro do quadrado. Estão me ouvindo, gente? Pular quadrado a quadrado, né? Achei que você isso, o ladrão tinha que pular de quadrado a quadrado. Não, não, não. Era 9 quadrados, tipo, fazendo uma grade. E aí aí a gente brincava na rua, cara, era meninos contra meninas. E aí a gente, os meninos geralmente era polícia. E as meninas ladrão. Então, como é que o polícia polícia ganhava. Ele tinha que pegar os anões. Agarrava as menininhas, né? Nossa, mas tirava cada casquinha. Menino, os menininhos. Você viu os menininhos? Filha, por que aquele menino tá com aquele volume todo na calça? Ah, papai, ele era polícia. É a pistola dele, pai. Deve ser o cacetete dele. Nossa, Gabriel, isso, velho. Né, por quê? Não, cara, por quê, que, Gabriel? Que nojo de vocês, cara. Que depravamento, mano. Que depravamento, cara. Por quê? Que depravamento isso, velho. Brincar dessa brincadeira aí de pular de quadrado em quadrado pra agarrar menininhas e pegar na bunda delas. Mano, quando eu era criança era o máximo que eu podia alcançar, velho. Cara, eu sei como é isso, eu fazia isso também. Só que o meu era verdade, era tipo polícia e ladrão, mas não era só agarrar, não era só tipo, relei você tá preso em nome da lei. Você tinha que relar a pessoa e levar até a cadeia. Então tipo, era menino com você tinha que, os moleques tinha que segurar a pessoa. Tinha que dar uma chave de braço assim e segurar. Tinha que segurar e levar até um mata-leão, né, menino? Tinha que segurar e levar até a cadeia. Tipo, os meninos eram bem mais fortes. Ela. Opa, isso aí eu entendo. Caralho. Eu adorava jogar isso, cara. Porque, tipo, precisava sempre de 3, 4 meninas pra me segurar. E eu adorava essa sensação. 3, 4 meninas me agarrando e eu... vem que o papai chegou. Urgindade. Vai dar uma algema. Dá uma algema pra prender o Gabriel. Eu tô até vendo aí, apanhando. Cara, tem cara. Não, eu tinha 12 anos na época. Então, tá. BDSM, essas coisas assim, né? É, foda-se. Pegava mas, gente, aqui, Rufus, o que você acha, cara, daquelas pessoas que... Por que a gente tá no ambiente aqui meio nerdólogo, né? Nem percebi. Não percebi. Tem um cara com uma máscara de caveira. Não percebi. Nossa. Não, mas a gente sempre jogou. Acho que, assim, jogos de cartas também são coisas que fazem parte da infância. Até, eu acho que todo mundo jogou um jogo de carta já, né? Ah, eu acho que já. É, foi engraçado pra mim, porque eu comecei a fazer academia e o meu professor da academia é quem me ensinou a jogar Magic. Caralho. Que coisa, so we wanna play with Magic. De novo essa porra. Oh, you should... Foi mal, cara. Que me lembro. Eu senti que muita gente ficou... se sentiu oprimida, porque quando a gente falou de carta de Magic, de carta de Pokémon no último episódio, teve muita gente que falou assim, what? Tipo, cara, joguei muito essa porra que não sei o que. E os caras falaram, ah, é igual Yu-Gi-Oh! É igual Magic, é igual não sei o que. Tipo, os caras deviam estar... pulando na cadeira de louco, falando que não é a mesma coisa, e a gente falando, ah, whatever. E eu fui uma dessas pessoas, que apesar de eu estar no cast, eu fiquei quieto, né, porque falei, tô entrando agora, não vou querer ficar na janelinha. Mas não só é diferente, como não tem nada a ver, né? Cada um tem seu sistema. Funciona? Então pode me explicar, qual é o nome desse tipo de jogos, cara? Tipo, Trading Card, não é? É isso, Trading Card Game. Yu-Gi-Oh, Pokémon Card Game, o Magic, é tudo Trading Card. Isso é verdade, todos são, mas cada um tem uma mecânica diferente. Eu não vou entrar no mérito, mas teve muito isso. Só que essa época eu já era um pouquinho mais grandinho. Eu não sei se conta ainda, quer que comenta um pouco sobre isso? Fala aí, caralho. Eu quero, por favor. Eu adoro essa. Tem uma amiga minha que tá me ensinando a jogar Magic. Ah, isso é foda. Depois te desafio para um duelo. Não, eu tenho um deck de Yu-Gi-Oh! Até hoje. Então, mano, eu levo... aí, pô. É de Yu-Gi-Oh! Mas eu tenho um deck na carteira até hoje. Vai que eu preciso duelar com alguém. Na carteira, tá ligado? É sério. É de Yu-Gi-Oh! Então, mas depois eu quero que o Igor me fale do Yu-Gi-Oh! Mas primeiro eu quero ouvir o Rufus Barbado sobre o Magic. Rapidão, Igor. O deck de Yu-Gi-Oh! Fica do lado da camisinha pra quando precisar. Não, preciso disso. Eu preciso só de um deck de Yu-Gi-Oh! Nossa. Eu esperava isso, Igor. Eu não, cara, esperava se... menos. Olha, do meu editor, tá ligado? Eu não tenho medo, não, cara. Eu falo, vai ser essas coisas mesmo. Esse é o espírito Conspiracast. Esse é o espírito... Não, AIDS você só pega uma vez. É uma doença tão boa que é só uma vez que você pega só. É que nem catapora, né? Mano? É, só pega uma vez e depois tá curado. Tá curado. Depois morre. Tá curado. Morre com Cazuza, Fred Mercury... Aí, ó, só gente boa pegou essas coisas aí, ó. Saudade deles. Podiam voltar. Caraca, você é tão errado que eu acho que eu não sei... Que eu acho que eu tenho que cortar. Não, deixa rolar, velho. É drops. Ah, claro. Deixa acontecer. Não anda cair não, mano. Vai! É hora do duelo! Ah, sobre Magic, foi meu professor da academia que me ensinou a jogar. A gente sempre jogava antes ou depois das aulas. E de certa forma isso foi bom porque me incentivava eu ir na academia. Porque se não fosse isso eu não iria. Nossa, o cara vai pra academia não, porque... Ele devia ser gordo quando ele tinha 13 anos. Tipo, não vou na academia pra comer. Não, tem que jogar Magic, caralho. Cara, eu sempre fui gordo e sempre vou ser. Não, você é magro hoje, cara. Ah, beleza. depois de uns 6 meses no ano... Não, cara, por que as pessoas vão na academia? Não, deixa eu só falar um comentário. Por que as pessoas vão pra academia? Ah, eu quero ficar bombado. Não, eu quero melhorar a minha saúde. E você, Rufus, por que você vai pra academia? Ah, vou jogar Magic com o meu professor. É porque pra ele ficar forte, ele já tinha o serviço dele de lenhador. Aí ele vai pra academia pra quê? Pra se divertir. Mas ó, eu tenho uma desculpa. Nessa época eu tinha 13, 14 anos. Então acho que tá valendo ainda. Claro, uma desculpa tá muito válida. Você vai pra academia com 13, 14 anos pra quê? Ah, eu fui para jogar Magic, mas eu tenho 13 anos. Com 13 anos eu queria ser chamado pra Hogwarts. Eu também, cara. É com 13, não é com 12? É com 11, mano. Mas eu tava na esperança ainda, tá ligado? É todo mundo Brasil, muito né? Bem. Nunca serve. É que eu tava torcendo... O Correio é tão bom. Eu tava torcendo pro meu CDX 10 ter se extraviado e a coruja nunca ter chego. Mano, bom, não é puta. Aí, que... mano, os caras são muito dislexos, eles não conseguem concentrar num assunto, tá ligado? Nossa, mano, eu trabalhei no raio. Ele falou que o PC era tão grande. Não, tá tão grande, mano. CDX 10, não vai ninguém mandar carta pro CDX 10. É burrice, a empresa onde, a empresa onde eu trabalho manda carta pro CDX 10. Então você se vê o nível da tua empresa. Você vê. Por dois motivos que vê o nível da tua empresa. Preciso, porque contratou você e porque manda carta pro CDX 10. É uma bosta. Preciso mandar esse documento hoje para chegar amanhã. Temos CDX 10, manda. Tem outro serviço, porque eu trabalhei no Correio e eu conheço o serviço de lá, filho. Tá, ninguém lá conhece, então eles mandam pro CDX 10. Enfim, Rufus. Manda um tweet, sei lá. Quer falar, né? Tem scanner, que é tipo CDX um segundo, né? Mas, beleza. Manda um WhatsApp aí, pô. Tecnologia tá aí pra isso. Bom, depois que eu aprendi a jogar Magic com o meu professor da academia, e detalhe, eu sempre perdia, porque o cara sabia jogar e tinha, sei lá, 30 anos, eu tinha 13, 14. Depois de 6 meses, um ano, o pessoal da escola começou a jogar. E foi engraçado, porque ninguém sabia direito as regras e tinha muita carta que também tava em inglês. Então, ou você ganhava o jogo porque você tava roubando nas regras, ou você ganhava porque você tava roubando na regra da carta. Tava inventando o significado da carta. É, era tipo, sempre essa assim. Aqui faz eu ter 3 pau e eu vou estuprar todo mundo do campo. O Yu-Gi-Oh! Aí é um baralho, né, dos monstros de duelo. Ela ficou famoso, não basicamente, mas é muito famoso pelo desenho que passou na finada TV Globinho. Passava como muito... Como chama o desenho? Ah, chama Yu-Gi-Oh! E como se chamava o personagem principal? Yugi. E qual era a frase dele pra virar o fodão do desenho? Não, ele falava Yu-Gi-Oh! Ok. Nossa. É um trading card, tem umas regras diferentes do Magic, mas é basicamente a mesma coisa. Pôr as cartas ali, comparar o número de monstro, regras na carta também. Não mudou muita coisa. O Magic tem anime? Eu não sei se tem. Tem o quê? Anime? Não. Então, O Yu-Gi-Oh! Tem. Pra mim, haters gonna hate me, mas pra mim o Yu-Gi-Oh! É uma versão simplificada do Magic. Desculpa, falei. Eu nunca joguei. Eu tenho as cartas de Magic, mas eu nunca joguei, então eu não posso nem ter raiva, assim, porque eu não sei dizer. Seria porque no Yu-Gi-Oh! Você não precisa pagar nenhum tipo de campo ou tributo pra colocar uma carta. Eu acho que precisa. Você acha que aquelas estrelas lá em cima é pra quê? Pra enfeite? Turn down for what? Você coloca carta, nossa. Você coloca campo ali, você coloca campo? Nossa. Lógico que sim, tem carta de campo no Yu-Gi-Oh! Não, tá, nossa. Você entendeu o que eu tô falando. Não, é. Você falou errado. Explicando basicamente, então, Magic pra você colocar uma carta, tipo, uma determinada carta, você tem que colocar duas cartas do pântano, por exemplo, pra você poder descer ela. Se você não colocar duas cartas do pântano, você não pode usar ela. É, no Yu-Gi-Oh! Pra você summonar um monstro, se, por exemplo, tem as estrelinhas lá, tipo, o dragão branco, se eu não me engano, ele tem 8. Na regra original, não que a gente jogava, mas na regra mesmo, você tem que descartar alguns monstros pra poder invocar aquele monstro mais poderoso. Só que a gente, na nossa infância, não tava nem aí pra isso. Ia jogando 5 Exódia lá e nem via. Mas a regra original, você tem que pagar as coisas, você tem os campos. Ah, então beleza. Não, tudo bem. Eu não jogava desse jeito. É, ninguém jogava assim. Eu nunca ouvi desenho. É, Não, porque eu também nunca me lembrei de ter visto isso no desenho mesmo. Então foda-se. Não, no Yu-Gi-Oh! Tem, eles falam, eu sacrifico tal carta com tantos pontos pra poder invocar tal monstro. É verdade. Não, acho tá, que lembrei. Momento, Gabriel tem que ficar quieto pra não ficar pior. Não, acho que quem tem que calar a boca é você, porque agora eu acabei de lembrar. Cara, tem que. Cada eu vez, acho que você tem que calar a boca. Depois de ter falado um monte de merda. Foda-se, mas falei depois do meu jeito. Falado, ah, não, não tem que fazer isso. Não, tem sim. Você acha que de enfeite, não sei o quê? É, eu acho que a situação ficou feia. Eu acho que eu não te perguntei. Mas de qualquer forma. Aí, então, além do Yu-Gi-Oh! Quando eu não assistia Yu-Gi-Oh!, cara, e eu ouvi falar dele, eu achei que ele era um yo-yo diferente. Yu-Gi-Oh! Sei lá, mano, eu achei que era um yo-yo. Não, mas o... Sei lá se isso vai ofender vocês, mas... Não, tranquilamente. Mas era muito da hora, porque eu lembro que eu nunca consegui comprar o deck original, porque era muito caro na época. Você comprava na banca. Comprava na banca, pô. Aí tinha as cartinhas grandes. A primeira vez que eu tive contato com o Yu-Gi-Oh! Foi o meu amigo que xerocava a carta por 25 centavos. E ele desenhava a própria carta num papel sulfite, né? Ele xerocou... Eu já desenhei carta de Yu-Gi-Oh! Ele xerocou... Eu sou muito mais nerd do que eu imaginava, mas tudo bem. Ele xerocava as cartas, colava numa cartolina e vendia por 25 centavos. Aí eu comprei lá 4 cartinhas e, nossa, Yu-Gi-Oh! Aí eu comecei a comprar. E aí na banca vendia a carta grande e o deck pequenininho, que era, tipo, mega falso. Aquela cartinha pequenininha. E tinha... coisa vinha em inglês, português, junto, carta misturada, era muito falso. Cara, teve uma vez que eu vi uma carta, ela era o dragão branco de olhos azuis, tava escrito dragão branco de olhos azuis, só que ele tava com a descrição do mago negro em inglês. Não, era muito, tinha carta muito zoada, tipo, original, nunca, eu ainda vou procurar pra comprar um deck original de Yu-Gi-Oh! O primeirão lá do Yu-Gi, mas eu, tipo, eu ainda devo ter, deve estar perdido aqui no meu quarto, muita carta, eu devo ter no mínimo umas 150 cartas de Yu-Gi-Oh! Ixi, só? Ah. A gente batia Yu-Gi-Oh! Na rua porque não tinha mais como duelar. Todo mundo tinha 50 dragão branco de olhos azuis no deck. Não, mas eu falo das grandes, daquela grandona. Não, da pequenininha. Ah, da pequenininha eu perdi, eu já não sei mais quantos eu tenho. Do Nagual, do Yu-Gi-Oh! Eu tenho certeza que eu tenho mais de 300. E do Naruto foi a que eu quase completei a coleção, 600 e poucos. Mas as pequenininhas você perdeu de conta já. A grande é uma 150, eu tenho pouco. E eu tenho um deck fechado. A grande não tinha nada, não. Eu tenho um deck fechado especial, que aí eu... São algumas originais que eu ganhei quando eu fui ver o filme. E aí eu ganhei lá a Pirâmide de Luz, eu tenho. E eu tenho um outro um monstro lá. Eu tenho um dragão branco também do filme, que ele é meio metálico lá. E algumas outras cartas, algumas originais que eu não comprei, mas que eu ganhei. Tem um dragão branco e um mago negro. Então... É isso aí, chupa haters. Mago Negro é foda. Só não tem mais hora. Pra saber, mas é o seguinte, é muito legal esses trading card game aí, só que assim, vocês jogaram esses baralhos, só que existe o baralho convencional. Quem aqui jogou o baralho convencional quando era criança? Truco! Vai se fuder. Seis, me filho da puta. E eu truco vocês agora. Nove, seu filho da puta! Desce pro pau, desce pro pau. Cara, truco é o melhor jogo de baralho que existe. Eu nunca joguei truco. Nenhum que eu quero falar daqui a pouco. Mas vamos começar pelo truco. Eu só joguei de baralho normal mesmo, eu só joguei pôquer. Pôquer eu gosto também, mas truco, cara, o truco é um jogo de macho, cara. Ninguém rouba tanto no pôquer quanto no truco, cara. Cara, o truco separa o homem dos meninos. Não tem porra nenhuma, mano. Eu nunca consegui jogar truco, nunca tinha, sabe, com quem jogar. E nó de quando dedo? Você joga quem truco, tem, cresce um nó... pau. Quem tem nó dos dedos? Quem jogou truco e tem o nó dos dedos inteiro ainda? Você tava maquinado, você dava soco na mesa pra intimidar o cara. Não, isso truco! É verdade, você fazer isso. Não é, cara. O costume do Mato Grossense é você dar um tapa na mesa, não? É, então, na mesa não. Dentro do outro cara, Mato Grossense acaba com... Você tá do lado, você tá na direita do cara, mano, você se prepara, velho. Você dá um tapa no pinto do cara? No pinto do cara? Que isso? E depois é jogo de homem aí no Mato Grossense? Peito. Peito. Ah, tá. Nossa, eu entendi pinto. Cada um ouve o que gosta, né? Eu entendi você falando que você dá um tapa no pinto do cara. Eu falei, caralho, como assim, mano? Você dá uma palpada no pinto? Todo mundo joga sem roupa, o truco lá, cara. Não, no Mato Grosso é com as costas da mão. Você manda as costas da mão no peito do cara e truco, filha da puta. Aí o cara se assusta, né? Porque, pô, levou um tapa no pinto do... Que é um jogo civilizado, né, porra? Muito. o truco é muito foda. Cara, a gente jogava truco é muito foda. Essas mesinhas de bar que abrem embaixo e aí contava com feijão, tá ligado? Não era comida, era com feijão. E a hora que o nego pedia truco, só vinha feijão pra tudo que era lado. Que o cara começava a dar soco na mesa assim, apelido do Rogerinho, ele dava tanta risada. Chutava a mesa, pisava na mesa pra ele. Só pra dar regaço. Cara, eu queria fazer uma enquete agora. Quais foram as coisas mais inusitadas que vocês usaram no truco pra contar ponto? Eu já usei tampinha de latinha, acho que isso era normal. Mas já usei também semente de olho de cabra. Que é o tento mesmo. Eu já usei arroz, que é horrível usar arroz pra contar. Porque você não consegue contar, você perde a conta no 3. Não, o arroz é muito pequeno pra você contar, é uma bosta. Já usei feijão, já usei milho mesmo. Mas o mais inusitado foi cartas de outro baralho. Eu fazia isso, cara. Por exemplo, tinha 4 pontos 10, contra 9. Procurava um 4 no meio do baralho lá e procurava um 9 no meio do baralho. Nossa, não, pera aí também não. Não. A gente jogava desse jeito. A gente usava o 10, porque o 10 ele tem dentro dele, ali no retângulo dele, ele tem 10. O naipe dele ele tem 10 vezes ali. A gente saía mostrando mais isso. Mais 2 do lado de fora, né? Mais 2 do lado de fora. Então a gente mostrava. Quando chegava 11 a 11, a gente fechava, a gente cobria a carta uma com a outra. Isso. Que era o 11 pontos. A gente fazia isso. Não, a gente jogava com o número mesmo. Mas também eu já marquei com folha de papel. Cara. Sim. Mas não tinha caneta, então a gente pegou a folha de papel, rasgou. Decortava, amassava um pouquinho e botava do lado. Isso. Eu já marquei com notas de 100 reais. Vai se fuder, meu. Enfim, eu já marquei. Só que eu já joguei com o placar original do truco, cara. Nossa. Era uma tabinha de madeira assim. Tô ligado. Com os pinos. Você vai subindo o pino pra. Assim. Você vai subindo os pinos na pontuação certa, cara. Era muito massa. Só que isso você só joga quando você joga em trio contra trio. A gente só usava pra trio contra trio. Nossa, eu adoro jogar de 6, cara. Nossa, truco de 6 era muito filha da puta. Você roubava até a cueca do teu pai, mano. 3 contra 3 eu acho muito zoado. Não, mas depende como é que você joga. Como é que você joga? Depende da sua equipe. Depende da casa, cara. Quem não aposta não ganha. Como é no truco, é na vida. Quem não aposta não ganha. Muita graça. Não dá carro não, mano. Vai! É hora do duelo! Tenho saudade da companheirada, gente camarada do maior respeito. E aos domingos na venda da estrada, fazia trucada todo satisfeito. Eu pra enfezar, ou jogou de tudo. Como é que você jogava com 6? Ué, normal, vai passando um por um e você pode trocar, normal. Não, mas quantas manilhas você tinha no truco de 6, pessoa? Sempre 4. 4, então. Sabe jogar zapim e zapão. Isso, no Mato Grosso a gente joga zapim e zapão, 6 manilhas. Manilhão e manilhinha. Tinha o zapão, o copão e aí as outras 4, normal. Como que é assim? Como que é isso? Virou 4, todos os 5 são manilha, normal. E os 2, 6. O 6 de paus é o zapão, 6 de copas é o copão. Interessante, nunca joguei aí, assim não, cara. Nossa, fica muito foda, porque você acha que você tem alguma coisa, você não tem porra nenhuma. Quando eu jogava... E aí que jogo vira, é muito foda. Quando eu jogava esse truco em 6 pessoas, a gente jogava truco 6 pessoas, só que manilha velha. Velha é uma bosta, cara. Baralho sujo. Não é uma bosta, porque tipo todo mundo sabe, as cartas estão ali, então todo mundo rouba muito no manilha velha. Rouba mais do que no truco ponto acima. Rouba muito mais do que ponto acima. Manilha velha é tão, sei lá, cara, é estranho. Com a belinha. Não. É zapim zapão. E aí, ainda depois, no terceiro, o de paus é o abelhinha. Nossa, mas aí eu acho que já beira a viadagem. No Paraguai eles jogam. Ah, tá certo. Tá, tudo bom. Cara, truco. Mas além do truco, que outro jogo de baralho vocês jogaram? Acho que o Queiroz me ensinou, na verdade, eu joguei pôquer. E eu até hoje eu lembro se bobear. Pôquer é legal, cara. Ah, cara, pôquer eu já acho que é muito elitizado, tipo, É muito novo pra gente. Poker é jogo de elite, cara. O Rufus fez a enquete do truco e eu vou fazer a minha enquete do burro bebe água. Porque ninguém, todo mundo sabe que no burro bebe água não era a água que a gente tomava. Qual era foi a água mais inusitada que vocês tomaram no burro bebe água? A gente falou, não, vamos jogar burro bebe água. Aí eu falei, não, burro bebe água é muito de criança, muito viadinho. Aí pegaram um copo de água da privada, assim, falaram, então vamos ver quem é. E eu perdi aquela queda. Eu falei, ah, não, mano. Aí os caras armaram o corredor polonês e eu falei, não, vou beber essa porra, foda-se. Mas nossa. E aí, ô Rufus, e você? Qual foi tua água, pior água? Cerveja, tequila, vodka, nada estranho. Nada estranho, só alcooliza. Nada sanitário, né? Tá entrando em álcool, em coma alcoólico. Ah. Gabrix? Cara, essa é a pior parte. Eles montaram o negócio e não falaram pra ninguém o que, que tinha lá dentro. Esse é o pior terror da vida, cara. Até não, hoje. Você não jogou aquele na casa do Tizezinho, né? Não, que tinha limão. Tinha 15 malucos. Não, vou contar o que a gente fez. Fui eu ajudei a preparar a água. Você bebeu dessa água? Não, porque eu sou bom. Eu não tomei nenhuma. Mas a gente fez uma garrafa pet de 2 litros com água. Tiramos metade da parte superior ali. Então acho que era uns 500ml a gente tirou fora. Colocamos shoyu. Depois, vinagre. Depois, colocamos sal, açúcar, canela. O que mais que tinha, cara? Tempero, tudo que é. Limão. Exprimimos limão em cima também. E depois tinha um pacote de Cheetos, cara. Sabe aqueles isoporzitos? Sim. A gente pegou uns isoporzitos, nossa, cara. Nossa. A gente esfarelou em cima do negócio, tampou e chacoalhou. Velho, aquilo ficou laranja, mano. Não, porque, tipo, essa é na zoeira, pra zoar, ver os outros vomitar, ter intoxicação alimentar. Mas o original, eu acredito que devia ser com cachaça, né? Não, mas o original eu acho que era água, porque é a criança que brinca disso, mano. É que é água mesmo? Porque eu sempre tenho a impressão que esses jogos, o original é tipo cachaça, pinga. É água mesmo, mas eu já bebi com água tônica e com essa água de privada. Nossa, com água tônica você jogou num clube homossexual, né? Não, tipo, eu tava numa fazenda e todo mundo jogando um monte de mina. Numa fazenda gay, né? Tinha um monte de mina lá na fazenda, quero deixar bem claro. Vou tomar água. Aí botaram o copo d'água, eu perdi a primeira queda, porque, tipo, era muita gente. Pra você ver que o cara lá na puta que pariu bateu, às vezes você tava tão preocupado, você olhava pro seu jogo, agora que você olhava pra frente, já tava todo mundo descendo, você não conseguia, não tinha tempo, tipo, era efeito dominó. Aí você entrava em desespero, eu perdi, bebi o copo de água tônica e achei, eu não gosto de água tônica, é uma puta... Vou tomar chá de cranberry. É, tipo, uma bosta. Nossa, rapidão. Lembrei uma vez que, entre aspas, bebemos uma coisa estranha. A gente tinha que acordar. A gente não. Um cara teve a super ideia que quem perdesse tinha que pular na piscina de boca aberta. Obviamente, quem deu a ideia perdeu. Adoro isso. É sempre quem dá ideia que se fode, bosta. O pior é que o cara perdeu, acho que umas 3 vezes. Ele falou assim, não, cansei, não quero mais brincar. Oh, mas a gente falou de jogo de carta, mas eu acho que nós estamos com bastante tempo de gravação, né, Igor? Isso, já. Eu acho que pra encerrar a nossa conversa, a gente tem que falar de um jogo de carta que destrói a amizade. Mas eu quero falar de um jogo de cartas que destrói a amizade e eu quero falar da variação filha da puta desse jogo depois. Então, porque eu já joguei essa variação. Então introduza o jogo de cartas que destrói amizades. Uno! Era o jogo que eu jogava todo dia na escola. Quem já jogou esse jogo aqui? Eu joguei, mas... Quem já jogou Uno sabe o que quer dizer Uno. Porque assim, quando acaba a amizade no Uno, isso eu vou falar. Uno tem um monte de cartas, acho que todo ouvinte já jogou Uno. E o intuito do Uno é você ficar com o menor número de cartas possível, mas para isso, primeiro, você tem que fuder seu amiguinho. É tipo o segredo de Brokeback Mountain. O melhor estilo. Você fode o outro pra ficar bem. Você vai fuder o outro, porque você vai fuder o seu amigo pra você poder ficar bem. Mas não é nesse nível, né? Mas cara, você fode o outro pra ficar bem, cara. Por quê? Deus! Perdoem os pais, eles não sabem o que fazem. Uma intenção era foder o outro. E o que acabava com a amizade? Eu jogava numa sala com 17 pessoas. E a gente jogava no meio da sala de aula, as 17 pessoas. E quando jogava 17 pessoas, tinha que ter pelo menos uns 15 baralhos, pra dar graça. Então você tava lá, a queda começava no Gabrix, e eu era o último antes de voltar pro Gabrix. 3 caras depois do Gabrix, o mano catava e jogava uma carta que tá escrito mais 4. O cara seguinte, pra não se fuder, fazia o quê? Jogava um mais 4. Porque se você, ou você compra 4, ou você joga um mais 4 em cima. É. E esse mais 4 vinha um em cima do outro, rodando a rodada inteira, e você olhava pra sua mão, tipo, eu não tenho mais 4. E vinha chegando aquele bolo de mais 4. Quando chegava na tua vez, você comprava 180 cartas quase. Você puxava o baralho e deixava do lado, tá ligado? Confie no coração das cartas. Isso acabava com muita amizade. Confie no coração das cartas. Confie no coração das cartas. Tira o exódio do Uno. Não, mas só pra gente, pra quem não sabe, sabe, o Uno, na verdade, ele foi inspirado num jogo de baralho convencional chamado Mau Mau. Exatamente. E foi chamado Mau Mau. Mas assim, então, cada um tem um jeito de jogar Uno, né, cara? Todo mundo inventa. De qualquer jeito, né? Cada um inventa. Eu não sei se de vocês tem aquela regra assim, igual tá vindo uns 500 mais 4. Se você tiver dois daquele de voltar, três, daquele de voltar da mesma cor, você faz o... Você inverte o lado. O aí, fluxo? Não, a gente não tem essa regra. A gente tem uma carta que faz isso. A gente criou essa carta mesmo. Se tiver três cartas de inverter o fluxo, é da mesma cor, você consegue voltar os mais 4. Então, mas a gente não precisou de três. A gente pegou uma carta, desenhou nela, a gente rabiscou, estragou a carta pra sempre, né? Estragou o baralho. Vocês melhoraram aquele baralho. A gente pintou a carta e aquela carta faz isso. Então, caso você tenha essa carta, você volta o fluxo. Nossa, a minha variedade de Uno é, a gente pegou várias cartas, rabiscou nelas e deu um novo significado. Então, ali tem carta que atualizações. Isso, DLC. DLC. Não, é patch. Patch. O pior de tudo desse Uno profundo é o quê, Lucas? Você que... A gente tá em 5 aqui jogando. Eu tô na frente do Lucas, de frente pra ele, né? E aí tem o Gabrix e o Rufus de um lado e o Igor do outro. Se o Lucas jogar a carta, tá vindo no sentido, Lucas, Gabrix, Rufus, eu, Igor. Se o Lucas jogar a carta e eu tiver uma carta igual a que ele jogou, não em cor, mas em tipo, eu posso jogar em cima. Não, e tem que ser igual dos dois jeitos, cara. Cor e tipo, né? Sim. Aí eu posso jogar em cima e cortar a frente de todo mundo, mesmo que eu não for que eu não for bater. Tipo, eu fodo com a vida dos amigos. Tem várias regras. Eu tenho uma criatividade enorme quando eu tô pra fazer esses jogos assim. Então eu, meu pai e o Vinícius, a gente juntou, sentou. Meu pai tem 40 anos, né? Ele sentou e fez o manual do Uno. Uma comissão. A gente colocou várias regras do Uno e tal. E quando a gente joga aqui, cara, é uma competição do caralho. Primeiro que a gente inventou uma modalidade de Uno que parece o buraco, que tem um morto. Então, tipo, o morto a gente chama de Uno profundo. Então você tem que ganhar o primeiro Uno, que é o Uno da superfície, depois pegar as cartas do Uno profundo. Fora que tem carta que a gente inventou lá. Tem carta que divide a compra por dois, tem a carta que pula, tem carta que troca todas as cartas. É o demônio, direita, cara. Né, eu vou convidar um dia o pessoal do ConspiraCast. Eu topo outra partida. Pra jogar aqui. Inclusive, eu já joguei muito. Ah, o Rufus não jogou esse jogo. Já joguei. Então somos dois, né? Ele jogou aquele dia a quatro mãos. Por exemplo, se você tá na última carta, você não falou Uno e alguém fala Uno por você, você tem que comprar mais 4 ou 7 cartas, eu não me lembro. Você aqui era obrigado a comprar carta. Aqui tem uma regra que, se não falar, pega a quantidade de carta em específico do escolhido pelo grupo. Normalmente tem grupo que é 5, tem coisa, e leva um tapa de cada um na testa. Ok. Nossa, não, lá em Ribeirão... Muito bom, gostei. Cria a imagem do outro e violência. Eu adoro jogo lá em Ribeirão Preto, com a gente fazia... E que humilha os outros, né? Lá em Ribeirão a gente fazia 7 cartas. Isso. Então, tipo, a hora que tava jogando, a gente ficava olhando um pra mão do outro. Você via nego que tava com 2, 3 cartas, já ficava olhando pra cara dele. Que hora que ele fosse fazer o movimento dele, ele já tinha que gritar Uno. Porque senão alguém gritava Uno antes dele. Ele já tinha que falar Uno antes de botar a carta na mesa. Eu já vi regra que o cara que denunciar o outro de Uno, ele tira 2 cartas da mão dele. Pô, isso é bom. Então agora, depois de ter contado tudo já, o meu nome é Igor e seja feliz, brinque na rua, brinque com seus amigos, só não bata nas meninas igual a gente falou, aproveite aí, gatomia, faça todas essas coisas aí, ouvinte. Acho que seria da hora brincar de gatomia da nossa, com mais idade, assim, que você já tem um outro entendimento. Bom, adeus ouvintes, eu sou o Queiroz, bom é ser feliz como um molejão. Eu sou o Gabs, o amigo pinguim de todas as noites, valeu por ouvir a gente. Eu não lembro nem qual foi minha frase inicial, então eu não tenho nenhuma frase pra terminar. Ah, tem uma sim, peraí. 1, 2, 3, Gabrix atrás da porta. Disco. Esconde, porra. Como é que se chama isso? Esconde. Não é esconde. Ou esconde. Nossa, aqui é esconde. É que não. Puta que pariu, mano. Eu descobri que Ribeirão Preto é outro país. Meu nome é Rufus. Obrigado por essa noite de lembranças. Pode brincar que sujar faz bem. O cara faz propaganda de sabão em pó em pleno podcast. Cara, mas eu acho muito bom essa... Eu acho que tem que se fuder mesmo pra aprender como que é. com certeza, mas propaganda. Ouvintes, mais um tchau nosso. Uma coisa muito boa de relembrar, ter a nostalgia da nossa infância. E também um jogo que ninguém lembrou aqui, cara, Birola. Uma coisa que eu joguei muito. Birola. Que isso? Birola é aquele do da bolinha de gude? Vocês chamam de bolinha de gude, eu acho. Eu chamava... Birosca? É, Birosca que eu chamava também. Birosca. Olha, Ribeirão Preto, você tem um nome igual. Foda-se. Nossa, grosso, estúpido. Ouvintes, vocês que acompanharam a gente durante esse ano, se viram que o site às vezes caía, às vezes ficou, acredito, um bom tempo fora do ar. Fora do ar não, ficou parado, a culpa é minha, eu sei, não tá quem pedra. Muita gente pediu episódio novo, aí não vinha, aí depois a gente voltou e começou com regularidade, tamo aí até hoje. Mas agora, final de ano, todo mundo viaja. Dezembro, veio o Natal. Natal, férias, ano novo. Então, férias, ouvintes. A gente vai entrar de férias. E a gente tá avisando pra vocês não surtarem e falarem, meu Deus, eles pararam, episódios novos. Não, é aquelas férias marotas que você também vai tirar férias. A gente sabe que você vai tirar férias. Você vai lá, vem encontrar aquele seu tio chato que pergunta, é pra ver ou pra comer? E a namoradinha, filha? Já tá meio, velho. Já tá machucando as menininhas, hein? É, tá botando pra dentro. Isso, ele comenta, né? Como você cresceu. É. Isso, ele fala, como você cresceu. Porque sempre você vai crescer pra ele, entendeu? Você pode ter 40 anos, tem que olhar pra você. Nossa, como ele cresceu, esse menino? Ah, já tá chegando terra no feijão, hein? Ele olha pra você e fala, e aquela menininha sapatão, tá comendo ainda? Não. Tipo esse tio aí. Cara, por quê? Se meu tio quiser me perguntar isso, ele pode. Deus. Cara, eu me arrependo. O dia que eu conheci o Gabriel Pinguim, eu me arrependo desse dia. Você quer uma solução rápida pra você não ouvir minhas besteiras? A porta do estúdio é logo ali. Eu vou ter que editar isso porque era um disclaimer e era pra ser um negócio feliz. Não, mas é um negócio feliz, só tô expulsando o Queiroz. Mas é isso, ouvintes. É férias e vou deixar um recado. Um feliz ano novo, próspero Natal. Mas a gente volta. Mas Igor, a gente volta, cara. Volta, a gente volta. Os ouvintes que a gente volta. A gente volta, ó. Eu vou até falar o dia. Dia 10 de janeiro. Olha lá, em compromisso com os Piracast, hein, Igor? É bastante tempo? É bastante tempo, mas tem algo especial preparado pra vocês. E esse bastante tempo vai ser necessário pra gente poder preparar esse algo especial. Mas não pense você, ouvinte. Ó, não pense que o site vai ficar sem nada. Não. Nossos desempregados vão estar trabalhando e eu colocando artigos quase todos os dias. Por que você não vai tomar no cu e me chamar de desempregado? Eu vou colocar 2 artigos por semana. Manda assim, seu viadinho. Aí. Tá certo, Capetes. Falou tudo. Eu tô trabalhando quando eu lanço artigo. Aqui ninguém pode saber. Senão eu fico desempregado. E não, é uma ótima oportunidade pra você, ouvinte, que ainda não ouviu todos os episódios, ouvir todos os episódios. Ouçam todos, porque a gente tá começando, mas eu falo, são bons os episódios. Pode ouvir, ouvinte. Pode ouvir. Se você chegou agora, caiu de paraquedas, ai meu Deus, Conspiracast, nas férias aí, faz aquele... Intensivão lá em ordem. Que você vai gostar e vai pegar nossas piadas. E outros, são só 30 episódios pra gente ouvir. Que isso, quase nada. São só 30, nossa, quantos? O programa que eu mais gostei de gravar, quero muito que chegue o homenageia dele, que vocês já devem ter percebido o esquema, e porque é o de grunge, o estilo musical que eu mais gosto, e é o programa que eu recomendo pra vocês ouvirem nas férias do Conspiracast. Ouçam todos, mas ouçam o do grunge. Cada um vai recomendar um, então? É, fala a recomendação pessoal aí. Então, beleza. É minha vez agora, então? Bom, eu recomendo muito, muito o número 13, o episódio número 13, que é o de religiões, que foi um episódio reconhecido, inclusive, por um podcaster chamado Thiago Miro. Então, assim, se ele gostou, vocês vão gostar também. É um episódio bem informativo, tem a zoeira e tem o Moisés, que não consegue. Não consegue, né, Moisés? Mas é isso. Bom, eu brinquei. Essa é minha recomendação, ouçam o episódio número 13. Eu recomendo muito, puxando a sardinha pro meu lado, episódio número 10, Conspiracast 10, A Fria da Guerra, onde vocês vão ver o melhor resumo que um podcast já fez sobre o que foi a Segunda Guerra Mundial. Boa Meu amigo lenhador, eu gostaria de saber qual que é a sua sugestão de episódio para os ouvintes ouvirem no nosso recesso. Bom, como o Gabriel fez, o Gabriel puxou o saco dele mesmo, eu vou puxar o meu saco, que foi o que eu mais gostei de participar. Foi o primeiro que eu participei, o episódio 22, Rinha de Monstros de Bolso, que eu ri muitas pra caralho. Eu ia falar muitas picas, mas não ia ficar bom. Mas eu gostei, Gabriel, bastante de participar desse episódio. É, com certeza, tem que puxar o saco, né, cara? Se eu fosse puxar meu saco, eu tinha que falar que era desde o episódio 1, mas o 1 não é bom. Não, o 1 não é bom, mas eu vou recomendar um outro episódio, que é o 2. Pode ouvir, que tá muito engraçado. O 2 é bom. Mas, Gabrix, tua vez, irmão. Faz aí teu jabá. Então, né, como todos puxaram o próprio saco, então eu vou fazer do mesmo. Que eu acho que o melhor de todos, né, o 14, Mistificando a Mística. Cara, nossa, esse foi um... Mistificando a Mística. Esse foi um dos melhores podcasts, que foi até o que eu palestrei, né? Gabrix palestrou de outros orbes. Gabrix, o satanista. Foi esse mesmo, mas são todos episódios bons. Nesse recesso aí, ouça e se prepara, porque quando a gente voltar vai ter coisa especial preparada. E é verdade isso aí mesmo. É, com vontade. É. Mas, ó, só pra então, pra encerrar o episódio, eu gostaria de contar uma história pra vocês. Não é esse dovo, dia não. Eu tava com fome. Não, Igor, acaba essa porra desse episódio. Eu cozinhar um. Me segura, Gabriel, que eu vou dar um tapa nele. E aí, eu percebi que o ovo tinha um pintinho dentro. Ouvintes, dia 10 de janeiro. Vai estar no post isso. Ouvintes, até... Dia 10 de janeiro. Gatinha, você gosta mais de Red Label ou mais... A gente fecha com essa música. Feliz 2015 a todos os ouvintes. Se você não quiser ter um feliz 2015, foda-se. Siga a mesma lógica. Adeus. Ou ao Satã. Ou Red Label, ou White.